só com juiz é ganhar. Só dou moral quando for primordial. Chega 5:30, não bobeia, ouvi as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Ah! Olha, estamos começando o Estádio 97. No oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Obrigado, André. Como o tempo tá bonito, hein? O tempo tá bonito. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, seu crédito está mais perto do que você imagina. Valeu, Bruno Henrique. Esser, construindo com valor. Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. Pô, rapaz. Uma pizzinha agora ia bem, o dia tá adequado, hein? Extra! Você merece ofertas de Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol. Marlone nem relacionado. Tá no ar, Estádio 97, pessoal. Vovó, ai, meu Deus do céu. Vovó. Oi, amor, ai, que alegria. Vai mais pra lá um pouquinho. Meu Deus. Porque... Tá chegando gente aqui? É, pra gente assistir a Libertadores. Tá, vai, tá todo mundo junto. Vai lá, vai cabe mais pra... no sofá aí, gente? Vai mais pra lá, vovó. É que a gente ficou um mês na Disney, deu pra ir em todos os parques, tudo, né? O Corinthians vai ter que ir em dois parques no Outlet e embora. Não vai dar nem tempo. Mas ficamos um pouco mais, velho. É, não muito mais. Saímos, e não saímos perdendo, hein? Novo método. Mais uma eliminação com empate. Novo método pra bater pênalti, Shadow. É. Não dê nunca paradinha. Dê tremidinha, velho. É a tremidinha. Tremeu muito, né, velho? O goleiro parecia um sirigueijo, né, velho? Mas vamos rapidamente às manchetes do estádio 97. Vamos falar da Naba. São Paulo! Ah, meu Deus, tricô! Chupa! Oitavo da América, chupa, seus trouxa! Ah, eliminado. Como primeiro! Entre os oito. Mas um dos oito. Mas se perder, já somos oitavo. Melhor que muita gente por aí. Vai disputar com o Barcelona. Se saísse na Forbes, já é oitavo da América. Chupa! Seus trouxa. O problema agora do Tricolor é resolver a situação do Centurion. Acabei infeliz ontem. Cabeça de égua. O Centurion agora tem coisa com o governo? Fascista. Agora começou a cuspir agora. Ô, seu louco. Ele cuspiu e pode ser que nem jogue mais a Libertadores. Cabeça de égua. Sorte de São Paulo. Não, mas se for o Centurion da semana passada... Não, mas aí que tá. Não, vai que tem um lampejo desse aí, enquanto o Atlético Mineiro. Vai saber. O que é isso? Tá falando de São Paulo, calma. Não, não é isso. O Domênico entrou no estúdio. É que o dia tá feliz hoje. Um dia feliz. E eu queria deixar claro aqui, mais pra lá um pouquinho, falar daqui a pouco, mas o Pai de São também previu. Previu. A derrota do Tricolor. O Pai de Santos foi bem. Ele disse derrota, que ia perder. E tem mais ainda. A gente jogou com o regulamento embaixo do braço. Fomos roubados. Ia sair classificado, mas perdeu o jogo. Isso aí. Fomos roubados sim, Domênico. Beleza. E roubado. Aproveita, viu? E teve aproveita mais duas semaninhas aí no torneio. Mas só não importa. Melhor do que você. Peraí. Sombra. Só falo com quem tá na Libertadores. Você tá na Libertadores? Eu tô na Libertadores. Então só nós dois. Pronto. Aproveita mais duas semaninhas. Fica aí no seu canto aí, ó. Alguém torce pro Galo? Não tem. Vai levar fumo igual em 2013. Alguém torce pro Boca Juniors? Não. Vai levar fumo igual em 2013. Isso. Então, agora pra você só restou secar. Seca viu? Mesmo. Fumo de novo. Hoje não dá, mano. Fumo de novo. Pra quem mané. Não é contra os outros, né? Olha o Zante. Tá incomodado Zante. Por quê? Eu não tô incomodado, eu tô analisando o futebol. Agora virou analista. Exato, o Atlético Mineiro vai passar o bambu. Ué, não tava escolhendo? Não era o Barcelona? Ai, não sei se eu pego o Barcelona ou o Real Madrid. A gente tem ouvido aí o analista de futebol dizendo que o Bayern já quis sair fora. E foi mesmo. Cadê o Tite que é Deus? Cadê o Santos? Vamos chegar lá logo então. Palmeiras. Santos. Fala de nós. Palmeiras. Não, fala de nós. O Palmeiras que. Não sei porque, mas eu tô feliz. O Palmeiras tá com 38 jogadores lá. Tá precisando desovar 8 lá. Então, desovar. tá, mandar um oi aí, Leandro Almeida tá disponível. Manda embora. Tem um monte aí disponível. Você que é jogador, você que vai disputar aí o Campeonato Brasileiro, A, B, C, Copa do Nordeste, enfim, fica à vontade. Oito jogadores estão à disposição lá pra ver aí quem vai ficar no elenco do Palmeiras. Certo, Domênico? É isso aí, né? Quer falar alguma coisa? Fala aí. Ah, amanhã aí. Resolvido a parada lá com a patrocinadora. Ô, Benga. Ô, seu Benga. Fala aí. Vocês falaram o outro da dívida que a patrocinadora... Falaram? É, falamos. Já acertou, tá bom. Acertou. É, esse dinheiro volta pro Paulo Nobre, acabou. Pronto. É. Que o Domênico dinheiro foi, eu entendo, mano. O Domênico foi no banco retirar a grana pra pôr na conta do Paulo Nobre. Caraca. Tá de quantos carros? Velho, se eu tivesse esse dinheiro, cara, juro por Deus. Você tava onde, Domênico? Domênico, você é um cara desprendido de valores materiais. Nossa. Você não é nem da bola. Ô, Domênico, só uma pergunta. Pitada. Estou aqui com o treinador Cu Cabeludo. Cu Cabeludo. É. Queria saber, porque os treinadores, sim. Eles torcem um pelo outro. É. Não é que nem a gente. Não tem clubismo, né? Que nem a gente, né? Não tem clubismo. Só uma pitadinha, não é histórica, é pitadinha atual. Atual. É. Cuca, você ficou triste com a eliminação do Corinthians? Interrogação. A gente não acha legal, né? A gente vê jogadores chorando, a gente vê torcedor invadindo, eu tava na concentração e a gente viu na hora que o Corinthians perdeu, que o Romero perdeu o gol, eu dei uma choradinha, né? Eu na hora que invade. Ele tá rindo? Eu chorei, né? Chorei um pouquinho. E na hora que invadiram, está tristinho. Um vestiário. É triste. Eu lembrei, né, do dia que a gente foi eliminado. Isso me fez chorar um pouco. E aí? Não, volta. Mas e aí? O Cu Cabeludo aí é bipolar. Uma hora ele ri, outra hora ele chora. Não, é que. Você ligou pro Tite? A gente lembra que o Tite é o melhor treinador. Tem que estar na seleção, né? E aí a gente chora. Vai, ô trouxa! Não, pô! Ô, Cuca, calma. Mandar um abraço pro Tito pra dizer pra ficar calminho, tranquilinho, bonitinho. Tudo inho, né? Um abraço aí pro Cuca. Ah, fuinho. Obrigado, Cu Cabeludo! Exclamação reticência. Esse Cuca é demais. Enquete, não tem enquete. Continuando hoje. Com o Estádio 97, suas manchetes do Estádio 97 no oferecimento de Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt. Vamos às manchetes do Santos. Calma, torcedor, calma. Tem muita coisa bacana ainda hoje no Estádio 97. Não perca por esperar. Let's go! Mesmo adoentado, hoje não poderia estar ausente desse programa histórico. Verdade que você está com 40 de febre. Vim. Tinha que estar aqui. Você chegou a vomitar três vezes no caminho. Tinha que estar aqui hoje. Ele disse que está com uma diarreia horrorosa. Não, aí, ele veio com um negócio de soro, olha lá, na bolsa dele. Nossa, RG, cheio de marca aí, bicho. Que isso, tem uma agulha pendurada. Não, ele veio porque é uma pouca vergonha. Depois da quarta férias dele, ele já faltar hoje de novo, né? Já tô vendo que ele tá muito doente, mas ele, em nome ele tá da alegria doente, do programa, ele não podia faltar hoje. Diga, seu Bento. Hoje é alegria, festividade. Pra vocês terem ideia, o RG conseguiu reunir hoje. Ele tá com o vírus do H1N1, da chikungunya, do Zika, da dengue. Eu tô com o vírus do empate. Ele tá com a peste bubônica hoje. Ele tá com empatite. É de boa, o Santos prepara pro jogo final aí, a expectativa é do Lucas Lima. Sacanagem a seleção, né? Levar três do meu time. Levar três. Pô. E detalhe que esses jogadores, que inclusive seleção? O Gabriel Jesus, seleção, vai disputar a Copa América. Saiu hoje. Vai ficar, sobra quase um turno inteiro. Ah, são 18 jogos que podem os jogadores foram convocados ficar fora dos clubes. Gabriel Jesus, Gabigol, Lucas Lima. É absurdo isso aí, hein? Só no Brasil, né? Incrível, né? O Dunga, ele fez um mistão, né, Bento? Ele convocou alguns jogadores aí que inclusive vão estar na seleção olímpica, como foi o caso aí do Gabriel, do Santos aí, porque o Ricardo Oliveira, ele iria de qualquer forma, né, RG? Ele já tem ido pra seleção principal. O menino do São Paulo. Assim como o Lucas Lima também. Rodrigo Caio. O Ganso não foi convocado, graças a Deus. E o Ganso? O Ganso não foi. E do Corinthians, ele levou o Elias. Mas ele colocou alguns jogadores aí que vão disputar as Olimpíadas aí, já meio que pra ganhar um pouco de bagagem, né, Ricardo? Ô, mano, o Fagner, o melhor lateral do mundo, não foi? Porque não, não foi. Foi, expulso ele foi ontem. Ai, ai, ai. Ainda bem que foi expulso. Ai, ai, ai. Tem algum comentário aí, Regis? Não, acelera. Peraí, peraí, calma, a gente vai zoar eles, peraí. Só um comentário breve. E ainda bem que o Fagner fez aquilo. Tem que dar uma pancada naquele uruguaio. Você entrou na competição, então cala a boca, aí o trouxa. Eu só jogo ACS, sou jornalista. Mas Azedão, faço gol. Com o Luiz Ademar, você joga. Aí, meu querido. Ô, Azedão, mas é aquela coisa. Você, como jornalista, eu entendo que você tá falando chupa. Não, você, não. Você, como jornalista, fica triste pelos times brasileiros começarem a sair assim da Libertadores. Ah, é porque tem uma expressão que é chupa, que é tipo, ah, vamos lá, entendeu? Ah, isso. Diferente. Aê, festa. Enfim, queria só dizer uma coisa. Babaca. Pô. Fala logo. É, eu gosto de ser xingado pelo mano, que sou fã. Né? Ó. Também sou seu fã. Fala aí, porra. Não, peraí, cara. Peraí, cara. Tá enrolando, velho. Vai que eu quero dar risada. O melhor ataque do mundo é o Lucas Lima, Gabigol, Ricardo Oliveira. Esse pano de cor aí. Vai convocar 18 jogos. Tem que deixar o Santos, então. É o seguinte, isso, quando eu joguei bola, isso. Eu joguei salão. Você cala a boca aí. Jogou salão. Você falou com quem? Não, com quem? Não, peraí. Você jogou com quem? Você falou com quem? Você tá alterado. Tô me ligando hoje, aqui. Véio. Tô me ligando. Você era pivô? Joguei salão. Quando você jogava com um time que tinha federado, você começava ganhando 5. Tem que estar o Santos com 20 pontos começando essa merda desse campeonato. Ah, hoje, isso é um absurdo. Isso é que seu time não vai ninguém, que é uma merda. Olha, seu time. Aí, tá louco, hein, sim. Aqui. Olha, eu nunca vi o Cláudio Azedão tão alterado. É um absurdo, não é isso, sombra. O time vai, contrata, aí vem outro que tá roubando o jogador. Rouba jogador. Aí o time consegue fazer 11 jogadores bons. Mas só rouba de quem é incompetente, né? Aí é difícil, é censura. É, aí... Quem é incompetente não consegue pagar salário, o outro vem e pega. É por isso que eu tô dizendo. Acaba com a CBF, fora Eduardo Cunha, fora Dilma. Já foi, Eduardo Cunha. Fora Bolsonaro, esse dono de Trump, esse babaca também. Tira o Vieira, esse gordo, ter tudo. Não. Do pito pequeno. Tá perdendo a linha, perdendo a linha. Absurdo, eu não faço mais o programa. Tá muito alterado. Vai, para, calma. Sai. Trouxa. Eu vou falar um negócio pra vocês. Alterado, velho. Um dos melhores jornalistas do Brasil. Para, vai. Eu não gosto de justiça, meu senhor. Para, vai. Tá muito alterado hoje. Cláudio Azedão, parabéns. Evidente, obrigado. Parece que seu time que caiu da Libertadores. Falou, seu tetudo. Cala a boca, tá vazando o ar aí. É que eu fiquei nervoso. Ô, Nequinha, fala aí. Ô, Benjamin, vamos falar do extra, Benjamin. Você pode falar do extra ou você tá muito abatido? A ponto de conseguir fazer o merchandising. Abatido, mas já sabia, viu, Sombra? Olha. Aí você vê como eu sou um cara honesto. Ontem, uma cena que vocês não viram. Não vi. E eu fui o único a presenciar essa cena. Você vê como eu sou um cara honesto. Antes eu vou falar do extra. Não, mas deixa eu falar do extra, vai começar muito debate. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, viu? Segura o coração. Pensando em chamar os amigos e a família para ver um jogão em casa? Pois é dia de jogo, é jogo dos bons. Então, é melhor abastecer a geladeira com muita Itaipava para ver seu time dar show de bola e tomar aquela Itaipava bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo para rodar no campeonato. Mas e você, hein? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso, amigão, não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com os amigos e a família. E você sabe, né? Quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece mais, você merece um extra. Mas lembre-se, hein? Beber só com moderação, Chuck. É isso aí, esse é o Estádio 97. Tem placar, tem musiquinha, tem muita coisa. Deus. Tem um programa até as 8 horas da noite aqui no Estádio 97. Ô, essa musiquinha já foi lançada aí na madrugada, hein? Milhões, hein? Não acaba às 6h10? Milhões, hein, ô seu Bento? O programa hoje não acaba às 6h10? Não. Sombra. Ah, chegando quase a um milhão de visualizações. Não, mas teve um alcance já de mais de 2 milhões, 3 milhões. Tá chegando 3 milhões o alcance. Ah, alcance. A rapidez disso aí, eu entrei no Face, tava lá a música. É, impressionante. Ah, vários lugares aí postando. E daqui a pouco a gente vai tocar musiquinha e... Eu vou dançar. E ao mesmo tempo, simultâneo, a gente vai estar transmitindo também online aí pra você assistir. Você vai dançar, no 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Mas eu tô muito puto, porque o senhor Mano, eu paguei seu almoço e você disse que ia transferir o dinheiro pra minha conta. Você disse que ia me pagar hoje. Você tá caloteando, hein? Calma aí, João. Eu não tenho nada a ver com a derrota do teu time. Calma lá. Prega uma toda acelerada aí, Domênico Gato. Se liga, mano. Já falei pra você. Assim que acabar o programa, eu vou lá no caixa eletrônico e saco o dinheiro pra você, velho. Você tá louco, meu? Eu tô vendo o quê? Dinossauros passando aqui fora. Tamo no Jurassic Park. Você é louco. Como assim? Que mundo que você vive? Vou lá sacar o dinheiro, você não quer dinheiro? Transfere o dinheiro pelo aplicativo, no computador, tanto faz. Ah, mas calma lá, Sombra, que eu fico meio cabreiro aí com esse negócio de hacker pra lá e pra cá, velho. Minhas senhas estão todas expostas ali no telefone, vai saber se não vão chupinhar minhas informações, mas, tá louco? Você não tem segurança digital instalada aí no seu celular? Com ele, você pode acessar o seu banco online sem risco. Ué? Mas como que eu baixo mesmo, Sombra? Como é que é? Faz o seguinte, mano. Pega agora o seu celular, manda um SMS com a palavra GOL pro número 22030. Manda lá, GOL pra 22030. E você vai estar seguro. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. SMS com a palavra GOL. É G-O-L, não é com U, não é? Palavra GOL pro número 22030. Isso, Ah, já tem, tá aqui o aplicativo. Então não enrola, me transfere logo a grana, meu. Quebrei a cara agora da minha cara. Mas é pra já, Sombrado, não tem boi não, velho. E você que tá ouvindo a gente aqui no Estádio 97, chega de desculpas, hein? Não fica dando uma de mano aí com seus amigos por aí, não. Ó, envie GOL pro número... Domênico Gato, pega aí seu celular também, que eu sei que você é meio panguão. Envia a palavra GOL pro número 22030. Isso, mano. Pegou aí? Peguei. Porque você também tá me devendo dinheiro e você não quer transferir. Então aproveita agora aí. Não sei qual que é o teu CPF aqui, nada. Não, mas eu te passo. Então, ó, envie a palavra GOL pro número 22030 e garanta a segurança digital pro seu celular também. É, tem nego que acha que antivírus... Eu só vou pagar o Sombra, viu? Só vou pagar você depois que o Domênico me pagar. Aqui é uma pirâmide. Baixa aí, Domênico. Palavra GOL pro número 22030. É porque nego acha que vírus só pega em desktop, né? Celular pega sim. Tem que ter antivírus pro celular. Tá bom? Vai lá e baixa. Estádio 97 da Energia 97, tem oferecimento Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite. Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é GOL. Também oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ah, meu Deus do céu. O placar do Estádio 97 informa lá em Itaqueda. Olha aí, ó, quem previu tudo. Vai de santo. Vamos ao Corinthians. Olha. Tá balançando a cabeça negativamente. Como é que é a mãozinha aí? Fiz o teste aqui. E aí, o que é essa cabeça balançando? Eu vejo o Itaquera triste. Ah, pro inferno? É mesmo? Ah, pro inferno. Nuvens em Itaquera? Itaquera, tá com um cheiro de arroz queimado, é isso? Triste tá tua gerente quando olha a tua conta, seu velho ridículo. É isso aí, ó, pode chegar. Quem já fez a festa lá? Guarani, Aldax, Parmeira, Nacional, Santos. É isso aí, pode chegar, galera. Ah, depois dessas eliminações, tá batizado aqui. O Corinthians é o rei do morre-morre. Vamos lá. Nacional 1, 2. Brasil! Corinthians 2. Não adianta ter o semideus, mas a perna do diabo do André lá. Agora é sério, hein? Deixando o clubismo de lado, temos que admitir que um gigante se despede da Libertadores. Que pena. Mesmo já tendo sido rebaixado uma vez. Isso não paga a história desse time que já conquistou a América e que merece todo o nosso respeito. Até a próxima, River Plate. É isso aí, pessoal! É festa! É festa! Atenção! Olha aí, é baile da favela! Se liga só, MC lascou e MC fudeu! Olha o abatidão! Eliminadão 2000! Estádio 97! Solta o som aí na condicional! Tá eliminado, time da favela. Arena zicada do time da favela. Levou mais um nabo, time da favela. Sem juiz comprado, Corinthians amarela. A bola nem vem quente, Cássio tá rebatendo. André foi para o pênalti, na perna tá escorrendo. Estádio dos Gambá ainda tá devendo. Dois mundiais, a conta não tá batendo. Não sabe bater pênalti, o time da favela. Então chupa, time da favela. Tchau, Libertadores, pro time da favela. Sem juiz comprado, Corinthians amarela. Vai! Tá eliminado, time da favela. Arena zicada do time da favela. Levou mais um nabo, time da favela. Sem juiz comprado, Corinthians amarela. Eita, não, aqui é a música. Essa música merece um prêmio, um prêmio. Vai lá no nosso Face. A melhor música de toda a minha vida. Curte lá, curte lá. É uma merda. Põe a música aí, põe a música aí. Curte lá, curte lá. Quer mais música? Quer mais música? Põe a música pra lá. Olha aí. Põe aí. É isso aí. Eu já decorei, vai. É isso aí. Todo mundo já decorou. Vai, se lascou. Vai, querida. Vamos cantar, vamos cantar. Vamos cantar, vamos cantar. Bora, bora, bora. Vai. Eliminadão. Vai. Eliminadão 97. Solta o som aí, meu amigo. Solta. Tá eliminado o time da favela. Arena zicada do time da favela. Levou mais um nabo, time da favela. Sem juiz comprado, Corinthians amarela. A bola vem quente, o time tá tremendo. O que valeu aqui é legal, a música é boa. O time da favela. Então chupa, time da favela. Tchau, Libertadores, pro time da favela. Corinthians amarela. Tá eliminado, time da favela. Arena zicada, time da favela. Levou mais um nabo, time da favela. Sem juiz comprado, Corinthians amarela. Chupa, galinhada! Cai a fichinha, cai a fichinha! Tá eliminado, cai a fichinha! Oh, mas o importante a gente não vive de título! A gente vive de Corinthians! A diferença do Palmeiras pro Corinthians, nós tiramos férias mesmo! Vamos pra Disney, vocês vão pro Boqueirão! É isso, Isaac! Não dá tempo, é Boqueirão, trouxa! O trouxa nem dos grupos passou aqui, quer falar o quê? Dos grupos passou, mas quando eu falei pro senhor, falar o quê? Mas quando eu disse que não adiantava, que demorava duas semanas e eu ia comemorar. O negócio é o seguinte, vamos lá, por partes. Primeiro, o Corinthians não perdeu, não sei porque fizeram o placar. Tá eliminado, não perdeu. Quando o meu time não perdeu, eu de quatro vocês fizeram. O negócio é o seguinte, eu não faço nada. O negócio é o seguinte, tem muito time que tá falando, o sujeito aqui é um. Nem dos grupos passou, sei que tá falando. Predicado tá não, só nem, sujeito. Nem passar, passaram. Entendeu? Então já começa por aí. Não importa, não passou e não chegou em lugar nenhum igual o teu time, mano. Com relação à postura do Corinthians ontem, é decepcionante, cara. Decepcionante porque o Corinthians, ele criou oportunidades, aí poderia ter passado de fase. Não passou porque faltaram, talvez, três itens fundamentais para que um time que faça sucesso na Libertadores consiga, talvez, ali, algum tipo de sucesso, Benjamin. Quais o Corinthians são, ele não teve maturidade, tá certo? O Corinthians ele não teve malandragem. E o terceiro e mais importante, o Corinthians não teve bola. Não teve bola. O Corinthians, ô Vieira, quando começou a partida, logo aos 4 minutos, tomou um gol. Uhum. O Corinthians ele é um time que não tem poder de reação. E quando o Corinthians ele precisa realmente ir para cima do adversário e fazer um gol, muitas vezes o Corinthians deixa a desejar. Ontem não foi assim. Fez lá, tomou o primeiro gol, beleza. 4 minutos logo no começo da partida, ok. O Corinthians aí conseguiu se defender, porque o Nacional continuou vindo pra cima do Corinthians. E o Corinthians conseguiu ali, dentro do possível, se defender pra não tomar o segundo. E o Nacional martelando, tentando fazer o segundo gol. E o Corinthians indo pra cima, vamos lá. Contra-ataque, o Corinthians conseguiu encaixar lá e fez o primeiro. Empatou o jogo. O que se esperava de um time que talvez jogando em casa, com a torcida inflamada, o psicológico a seu favor, porque você conseguiu empatar o... Põe o hino do Corinthians, tô falando sério, a brincadeira passou. O negócio é o seguinte, espera-se de um time que conseguiu empatar um jogo que tava difícil, que o time conseguisse talvez ir pra cima ali e buscar o resultado. Depois de 1-1, vai pra cima e emenda outro soco na cara lá e derruba o oponente. Tá certo? Você vai lá e consegue derrubar o adversário e nocauteia. Tô falando sério, gente. Mas você tá acreditando mesmo tudo isso que você tá falando? Enquanto não tirar essa porcaria... Tchau, querida! Tchau, querida! Bom, o chororô aqui é pra todo mundo que perde. Eu ouvi a musiquinha, tá certo? Eu ouvi a musiquinha, agora eu tô falando do jogo. Estamos ouvindo. Do Corinthians eu não vou falar, então... Que melindre! O cachorro morreu, mano. Aquele que o padre pôs a mão lá e ressuscitou. Morreu, velho. Isso eu? Fala aí. Não vou falar. Você encontra pra todo mundo, você vai me lindar. Os caras chamam que a gente que são as meninas? Querida. Eu vi a brincadeirinha, zoaram, beleza. Não, mas tem mais. Tem que ser respeitado. A zoeira não acabou, não, tem muito fazer, mais zoeira ainda. Pode fazer. Calma. Mas a hora de brincar, a hora de falar sério, não tô brincando. Ai. Nunca pusemos o chororô aqui pra ninguém. Não, mas eu não ligo. Por exemplo, a hora que entra um 20 no ar, o cara vai começar a querer zoar, pode colocar, não tem problema nenhum. Mas a hora de falar sério. Não tem que falar sério, porque não tem o que justificar. Você passou o ano todo enchendo o saco com a Libertadores. Tem sim. Falando que o cara fazia milagre. Mas de fato fez. Então, acabou. O Corinthians perdeu 6 jogadores no começo do ano, a 6 jogadores titulares. E o Tite, dentro das limitações que ele tinha, inclusive financeiras, para montar o elenco, o time do Corinthians conseguiu fazer uma boa campanha no Campeonato Paulista e tava bem na Libertadores também. Tanto é que passou como o primeiro colocado do grupo. Ontem, tudo bem, perdeu a partida, mais uma eliminação em casa, é a quinta, tá certo? Depois da inauguração da Arena Corinthians, ok, faz parte. O Corinthians não pegou o Nacional da Barra Funda. Era um adversário que o Corinthians poderia ter vencido? Poderia, criou chances para poder fazer isso. Só que foi incompetente. Eu tô falando aqui, eu tô assumindo, RG. O time do Corinthians, ele foi incompetente. O time do Corinthians foi imaturo dentro de campo. O time do Corinthians não teve a personalidade necessária e não jogou a bola o suficiente pra poder avançar de fase. Quando empatou o jogo, deu uma pipocada, RG. Não foi pra cima do adversário pra marcar o segundo gol. Quanto o Tite teve de erro na escalação desse time pra hoje? RG, o Tite, com exceção só do Marlone, que tem gente que tá falando, mas o Marlone tinha que estar relacionado. Desculpa, o Marlone não é o Messi, gente. O time do Corinthians ontem, RG, com o que tem dentro de campo, já poderia jogar melhor do que jogou. Eu contesto a escalação de alguns jogadores, e já vou falar daqui a pouco quais. Mas, por exemplo, o Corinthians ontem, depois que empatou o jogo, teve duas boas chances. Uma cabeçada do Bruno Henrique e depois uma do Rodriguinho. Poderia ter virado o jogo já, talvez, pro intervalo ali, 1-2-1 no placar. Voltou pro segundo tempo, o Corinthians tomou novamente aí um gol, tomou o segundo gol, porque o time do Corinthians ele não soube se impor jogando em casa. O estádio inflamado, a torcida vibrando. Porra, os jogadores pareciam que não estavam ligados na tomada, RG. Jogo assim tem que treinar 220, cara. Tem que fazer valer o fator casa, porra. O time do Corinthians, quando tomou 2-1, eu falei, ih, agora a viola vai pro saco. O time do Corinthians não passava confiança e uma projeção de que pudesse talvez criar alguma coisa. Teve um pênalti a seu favor e um pênalti bem marcado, que o Marquinhos Gabriel foi derrubado para aquele Diego Pulenta, que é horroroso, uma porcaria de jogador. Foi um pênalti claro. Com relação a esse pênalti, o seu André pegou a bola e o Marquinhos Gabriel, eu vi uma imagem fechada, ele falou, deixa eu bater. O André falou, não, eu bato. O André pegou a bola e bateu igual o traseiro dele, RG. Um jogador na escala pato, tá certo, de displicência, o seu André foi nota 7, velho. Foi nota 7. Um jogador que pega uma bola pra bater num jogo decisivo, o Corinthians precisando fazer um gol, como o Corinthians precisava naquele momento, porra, velho, o cara tem que, no mínimo, bater sério. Bate sério, bate forte, tá certo? O cara tem que dar uma bicuda no gol e afundar o goleiro. Pode perder o pênalti? Claro que pode perder o pênalti. Só que o negócio é o seguinte, tem que bater sério, seu André. E agora eu vejo um futuro nebuloso pro André no Corinthians, cara. O André, ele tá na mesma pegada do Alexandre Pato. Vai ser difícil, hein? O André agora ele tá tão visado quanto o Alexandre Pato. O Alexandre Pato talvez ali com um asco um pouco maior, porque a displicência dele foi muito maior comparada do André. Contra quem que foi? Contra o Grêmio. A trouxa. Chupa! Peraí, ganhou o quê? Passamos de vocês mais uma vez. Desde 2000 que vocês não ganham nada, vocês são pequenos. O negócio é o seguinte, então, seu André, você cavou a própria cova no Corinthians, Paquito, porque o mínimo que se espera de um jogador que pega a bola pra bater numa decisão dessa daí é seriedade, e você não foi sério na sua cobrança. Aí você depois termina o jogo e fala, eu bato assim, eu treino assim, então é responsabilidade do Tite colocar você pra bater o pênalti. Eu duvido que você bata assim nos treinamentos. Tá certo? Você foi muito mal. Mano. Porque a bola do jogo caiu nos seus pés. Vamos falar do lance do Romero no final do jogo. Também foi um lance fundamental dentro da partida. Só que, se o André faz aquele gol, naquele momento, teria no mínimo mais 10 minutos pro Corinthians martelar o Nacional. E o André matou o Corinthians ali. Logo na sequência, ele aí teve um outro pênalti. No outro lance ali, Domênico, o Fagner foi expulso, aí depois saiu outro pênalti ali, Marquinhos Gabriel pegou, bateu e fez. O Fagner foi bobo também, hein, mano? Ele foi, Motinha, mas ali o jogo já tava meio que, talvez, ali determinado, tá sacramentado. Apesar do Corinthians depois, no final, ter tido uma boa chance com o Romero, no lançamento do Danilo também, mas desculpa. Ali, que cara... Que bola que o Danilo encaixou, hein? Não, foi. Pode até tentar crucificar o Romero, mas a culpa não é do Romero, porque o Romero, depois que entrou, o time do Corinthians melhorou. Assim como o Marquinhos Gabriel também. Então, eu até defendi o Tite nessa escalação do Bruno Henrique, porque eu via que, dentro da Libertadores, é difícil você pegar um jogador como o Christian e fazer um teste. Mas agora, diante do Campeonato Brasileiro que tá para começar, meu, sem saber como é que o Christian tá jogando, ele não deve ser pior do que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não pode mais ser titular do Corinthians. O André não pode mais ser titular do Corinthians. Mas quando eu falava isso, você me criticava. Não, o que eu criticava, Benja, é dentro... Não, o que eu disse foi dentro da Libertadores, você não fazer uma alteração tão grave assim, tão drástica, porque você não sabe como é que o Christian ia reagir. Agora, dentro do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Longo, dá pra testar o jogador. Agora é o momento pra fazer testes. Então eu penso assim, eu, sinceramente, sou radical, cara. Eu acho que no time do Corinthians poderia mudar 6 posições ali, ó. Balbuena no lugar do Iago, Guilherme Arana no lugar do Wendel, Christian no lugar do Bruno Henrique. Você poderia alterar ali, ó. O Rodriguinho não pode ser titular do Corinthians também. Eu colocaria pra jogar ali daquele lado direito. O Marquinhos Gabriel, centralizado o Giovanni Augusto. E do lado esquerdo ali brigaria por uma vaga Romero ou o nosso querido Marlone. E o centroavante do Corinthians não pode mais ser o André. Tem que ser o Luciano. Eu mexeria em 6 posições esse time do Corinthians pra disputa do Campeonato Brasileiro. Acabou, mano? Acabei. Então vem pro sofá. Agora eu vou pro sofá. Ô, mano, só falar uma coisa importante. Eu acho que tem muita coisa aí, uma história do Corinthians aí, que é uma enganação, que é o Paulistinha. E todo mundo se ilude com o Paulistinha. Exatamente. O grupo do Corinthians foi muito fácil. O grupo do Corinthians foi muito fácil. Isso iludiu na Libertadores. E o Paulistinha ilude. Mas tirando o grupo do Grêmio, Motinha, todos os grupos brasileiros... Ah, do Palmeiras foi muito pior. Mas pera, o do Palmeiras era forte também. Tanto que os dois estão se classificando aí, mano. O do Grêmio, mas pera aí. O grupo do Grêmio era muito mais forte do que o grupo do Palmeiras. Não vi isso na teoria. Todo mundo cravava. O São Paulo matou o primeiro colocado, o Autoluca. Todo mundo cravava, mas é que tá, Domênico Gato. Você não pode tirar como base os grupos. Agora começa uma outra competição. Então, por isso mesmo. Com relação à fase de grupos, quando o Grêmio foi sorteado naquele grupo, todo mundo fala, o Grêmio caiu no grupo do Palmeiras. Mas eu falo do Palmeiras. Olhando agora os jogos que já foram, e falta só do Grêmio, e pelo que indica o Grêmio, acho que não tá passa. Coisa, acho que não passa. O grupo mais forte era do Palmeiras. Tá os dois aí, o Nacional passou e o Rosário vai passar. Mas é que eu falo é do Paulistinha, porque o Paulistinho engana. O Paulistinho engana. O Campeonato Paulista, Mota, eu não acho que ele engane. O Campeonato Paulista, muitas vezes, pra time grande aí, serve de laboratório. E pro Corinthians, pro Palmeiras e pro São Paulo, que estavam na Libertadores, eles estavam moldando o time pra disputar a competição. E atrapalha mais. Mas eu não vejo, talvez, aí, como uma forma aí trágica essa eliminação. Perdeu. Mas o trabalho, Ben, já não pode ser colocado em xeque tudo que tá acontecendo. Por mais que eu entenda que o grupo do Corinthians mereça também alguns outros jogadores mais impactantes aí pra fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, concordo plenamente. Isso daí eu sou 100% a favor. Só que não dá pra chegar também e começar a falar que tudo é uma porcaria. Aí tá errado, porque tem torcedores lá, os caras invadindo ontem lá. Foram 4 ou 5 que entraram ali naquela área aí do vestiário. Time de vagabundo, joga em bola, não sei o quê. Gente, vamos com calma também, isso, né? Menos. Ô, Benjamin. Vai, Benjamin. Benjamin. Ô, Benjamin. O quê? O time do Corinthians ontem pipocou? Não. Amarelou? O time não pipocou. Não, deu uma pipocada assim, velho. Os caras pegaram na farofa. A entrevista do André foi clara depois do jogo. Eu vou falar aqui. Ele falou que a atmosfera atrapalhou O Tite tava chorando um dia antes, tem que abraçar o time. Diferente. Olha, tá construção. Diferente de um integrante do programa, eu sou humilde. Por quê? Quem que integrante? Eu gosto de falar que eu sou arrogante, que eu sou escroto, mas eu sou humilde. Quando eu falei que o time do Corinthians não ia dar nada no passado e foi campeão brasileiro, eu fiquei meses, até hoje eu tô ouvindo e vou ouvir pelos próximos 20 anos. Tá vendo, Benjamin? Seu pessimista, Benjamin? O arrogantão aí falou que ia ganhar tudo. Pera aí. Aí todo programa ele fala pra mim. Aí, mas ano passado você falava. Ok, eu falei pra esse cidadão. O Christian tem que jogar. Fala o nome dele mais? O Christian tem que jogar. Você não fala o nome dele mais? O Bruno Henrique tá muito mal. Ontem. Há quanto tempo eu falo? Saiu vaiado pela torcida. Vaiado. E a torcida do Corinthians não tem vaiado jogador, hein? Mas você pegar... tomei o pé com o Bruno Henrique já. Então, se você pegar a torcida do Corinthians aí, faz tempo que ela não vai a jogador. Estão pedindo a música do Chororó. Aí faz tempo que eu falo... Pra mim, pra voltar, não tem problema nenhum. Faz tempo que eu falo... Olha, deu no meio, hein? O Bruno Henrique não dá, tá mal, tá fraco. Ah, aí, Benjamin! Você acha que se o Christian pudesse... Alguma coisa tem, o Tite, né? Agora ele quer o Christian. Faz tempo que eu falo aqui, o Balbuena tem que ser o titular. Mas todo mundo concorda. Não, você sempre falou pra mim, o Iago tá nossa, bem. Nossa, meu Deus, pega, aonde? Opa, pega a gravação, aí. Pode pegar. Pega aí. Pode pegar. Não vem querer colocar a palavra pode, na minha boca, então, não, Paquito. Subá, Paquito, Paquito. Eu defendo aqui a titularidade do Balbuena, você tá maluco. Subá, o time tá quebrou. É? Então, se o Subá tiver caráter... Então, time deixa quebrou, ele pegar. Time quebrou. Deixa ele pegar. Quebrou. Eu tô falando pra ele. Eu tive um debate com você, mano, sobre Iago e Balbuena. Sim, senhor. Você perguntou o Iago. Sim, senhor. Peraí, peraí. O que eu disse? Agora ele tá tirando dele da ré. Peraí, peraí. Não, eu vou acabar. Falei inúmeras oportunidades. Agora não. Vou colocar sim. É, o que eu disse aqui não, vou é que o Iago... Fazer que nem você faz. O que eu disse eu é que falando, o Iago não estava comprometendo, tá certo? Mas acho o Balbuena mais jogador. Não, mas você falou, eu falei, tem que jogar o Balbuena. Você falou, não tá comprometendo, é porque o cara tem que continuar. Não, pelo contrário. Ah, como não? Você pelo nunca contrário. Falou. É, tá bom. Uma coisa é falar que não tá comprometendo. Outra coisa é falar que o outro precisa ser titular. Eu sou arrogante, ele é humilde. Ele não dá pra se torcer nada. Há quanto tempo faz o Cristian aqui? E ele fala, né, que Christian, que Christian. Agora ele tá pedindo o Christian. Tô pedindo porque o Bruno Henrique não tá jogando nada. E o Willian eu tô falando não pra ele. Ué, mas não tem alguma coisa estranha quando o Christian não joga? Eu tô falando joga? Pra ele. Um cara que custa que uma fortuna. Eu tô falando pra ele faz tempo. Eu falei, esse time do Corinthians é um time... Não é um time ruim, não é isso. Não é um time ruim. Eu não concordo quem falou o time pipocou. Ele não pipocou, não. É um time comum, um time comum. Aí eu falo pra ele faz tempo. Mano, tem que trazer dois, três caras aí, um pouco mais. Por isso que teve aquela época lá, você lembra? Quando começou o papo que o Michel Bastos não ia ficar no São Paulo? Sim. Falei, pô, vem pro Corinthians, pode vir. Cara de peso. É, porque precisa de um jogador mais assim, precisa de uns dois, três caras lá. O time é... Falta, é verdade. Você entendeu? Falta corpo, falta um pouco de dois, três caras assim. Olhando ontem, você percebeu? Não citando hoje, porque hoje o cara tá velho. Falta shake, sabe? Aqueles caras que tem bagagem, tem título. Cascudo. Tem... Pode ser cascudo o termo. Eu falei, o Domingo falou, você vai no jogo? Eu falei, Domingo, não vou, não vai classificar hoje. Não vai classificar hoje, eu nem vou, porque vai ser um trampo depois, não vai ganhar. O Benjamin de futebol. E se ganhasse, eu falei, não vai ganhar do Boca. Ele falou agora, pra mim mesmo, fora do ar, ele falou. Repito, não é que o time é ruim. E outra, isso que o Mota falou, eu também falei a mesma coisa. A entrevista do Tite, pra mim, na segunda-feira, foi emblemática. O que ele falou? Tem que abraçar o time. Olha... O time tá em formação, não pode vaiar. Calma. Já era uma... Sim, lógico que era, na minha opinião era. Já era um chororô. Tudo bem, tá preparando o caminho. O time, isso não é uma crítica. Agora, é diferente você ver o Tite em umas entrevistas e falar assim, ó, pá, ele pedindo pra torcida apoiar, o Léo Key tem que apoiar. Mas o Tite sempre tem esse perfil, Benji. Mas eu achei na segunda-feira que era um discurso já preparando a cama. Preparando pro pior. Aí eu me desanimei um pouco. Agora... Eu discordo do mano do negócio. Eu não acho que o André foi displicente no pênalti. O André, aí sim, pode ser o termo. Eu acho que o André pipocou. Ele tremeu, Benjamin. Eu acho que o goleiro pipocou. Eu vou te explicar por quê. Pra quem viu, eu tava vendo o jogo. Assim? Eu vou te explicar. Eu tava vendo o jogo. Na hora que o André foi bater o pênalti. Fazia tempo que eu não vi um goleiro encher o saco, entre aspas, igual aquele goleiro encheu. Ele correu entre pros cantos, você viu, Benjamin? Ele ficava correndo de um lado pro ele outro. Ele foi lá falando no ouvido dele. Primeiro ele deu um canto outro. Inteiro. Ó, bate não, lá. Depois. Ele corria de um lado pro outro. Aquilo, eu achar, olhando, né? eu que não tô batendo pênalti, que não tô na adrenalina, eu falei, caraca, velho, esse goleiro tá me deixando o meu confuso. Ele foi falar com o André, não foi? Não ele falou alguma pênalti. Coisa no ouvido. Mas aí, ele fez a mesma coisa com o Marquinhos Gabriel fez o gol. Mas eu acabei de falar, por isso que eu acho que nesse caso, ele pipocou, ele tremeu. Ele tremeu. E eu não acho que ele foi displicente. Em outras palavras. O Pato foi displicente. Só que, não, peraí, já falo. Aí... Quando ele foi bater o pênalti, aí foi mais louco ainda, porque eu nunca tinha visto um goleiro. Ele foi ficando pro canto direito. E deixou aberto. Ele botava o dedo pra avisar, é ali, André, é ali. E o cara bateu esse... E se eu olhava a câmera de frente, era muito louco isso. Pode até... Óbvio que já deve ter acontecido várias vezes no futebol aqui, eu não me lembro. Eu sempre vejo o goleiro no meio, abrindo os braços. Não, já vi isso acontecer. Né? O braço tem feito de você de ficar do lado? Aqui. Não. Mas de apontar não, bate isso, aqui. Isso é outra história, mas o Praz fica no meio do gol. Mas o cara ir pro lado eu nunca vi. Então, eu não me lembro de ter visto um cara ficar no lado. E aí, aquilo tudo pra mim balançou a cabeça do André. Era um jogo decisivo. Dentro da arena. Porque aí o goleiro ainda apontou lá e eu falei assim, pô. Tem que meter o pé no meio do gol. O que, que eu acredito? Eu acho que o André. Então, eu acho que o André falou o seguinte: ah, ele tá fazendo isso. Porque ele tá mandando eu bater lá, ele vai correr pra lá, vou pegar ele no contrapé. Então eu não acho que ele foi displicente. O Pato foi. Mas infelizmente, eu acho que... Infelizmente. Ele não sabia o que ia fazer. Benjamin. O que eu acho que infelizmente é o seguinte, eu acho que o André... Mas você não achou displicência mesmo? Pelo fato de ter batido de chapinha. Não, foi, mano. O André sempre bate assim. Mas sombra, ó, na boca. Não. Ele bateu de chapa, tá certo, fraco. Então, mas é que tá. Bateu de chapa, fraco, entre o meio e o canto. Pra mim, o goleiro, Benjamin, ele encaixou, deu o mínimo velho. Esforço pra rebotear a bola. Ele encaixou, velho. Sim, o goleiro ele não foi displicente. Pra mim, o goleiro desestabilizou ele e ele deu uma tremida. Ele chega na bola. Ele chega na bola sem distância, pô. Eu acredito que o André dificilmente vai conseguir jogar no Corinthians. Porque o torcedor do Corinthians, quando pega no pé do cara... Pega no pé. Você viu hoje uma repercussão, os caras xingando o cara, babá. Ó, só isso em cima do que o Benjamin falou. Benjamin, em cima do que você tá falando, a entrevista do André fala tudo depois do jogo. Ele falou saindo do campo, mano, depois falou que acabou o jogo. Ele falou assim, cara, eu fui bater o pênalti, mas é um pênalti complicado, é num momento difícil do jogo, a atmosfera do jogo. Ele tremeu, Benjamin. Ele tremeu somado a esse negócio do goleiro. O que o goleiro fez ontem foi muito louco, cara. Juro, vou repetir, eu vendo o jogo fiquei confuso. É? Eu falei, que caso esse cara vai fazer? Mais complicado da carreira dele. O momento mais decisivo da carreira dele. Mas é que tá, se o cara sente um momento desse, não dá pra jogar no Corinthians, velho. É injusto você jogar a eliminação do Corinthians nas costas do André. Mas não só dele, mas a bola do jogo sai dos pés dele. O Bruno Henrique não tá jogando nada, faz tempo. Augusto perdeu o gol. O Tite, que eu adoro, e também acho que não muda em nada. Mas, por exemplo, ele fala em meritocracia. O Marlone acabou com o jogo contra o Cobressal... Depois não jogou mais, nem no banco fica. Mas será que não tem algo que talvez a gente não saiba? Então se tem algo que a gente não sabe, então põe música. Mas aí é o discurso. Vamos parar de falar do programa. O discurso é Você sabe que às vezes tem coisas que... Não... Mas... Inclusive o Elias deu uma declaração essa semana falando a respeito do porquê o Christian não joga e que todos os elencos sabiam o porquê que ele não tava jogando. E o Tite falou o contrário. Então, mas o Tite foi publicamente e falou. Então, ele não tá jogando porque o Bruno Henrique foi melhor. Mas o Tite ele blinda uma situação, Benjamin, que não pode expor o jogador, pô. O Tite não vai expor. Mas é malandro, Benjamin. Às vezes a gente fala, olha, o clube tá bem, você vê tudo fica blindadinho, bonitinho. Sim. Aí quando não fica transparente a coisa, a gente também não pode criticar. Os caras estão certos de blindar certas todo coisas. Todo mundo falava do Chicão, lembra quando o Chicão tava lá? Todo mundo falava blá, blá, blá, blá, blá, blá. E os caras, o técnico, os caras lá dentro, nunca botaram o Chicão exposto. Porque nunca teve nada. Não, eu sei, eu tô dizendo o que se dizia. Nunca teve nada do Chicão. Tá bom, beleza. Prova disso que o Chicão... Mas a imprensa não deixava transparecer que não tinha nada. Não, pelo contrário. A imprensa especulava. Então, ficavam falando do Chicão. E por que o Chicão não foi embora? Do Corinthians, porque não tinha nada. Mas depois foi. Foi porque venceu o contrato. E ninguém quis ficar com ele, né? Não foi por causa da idade. Então. Agora. É a mesma coisa. Ele não ficou velho de um dia pro outro. Né? Não, mas e... quando venceu o contrato, o Chicão tava com 32, já 33. E não quiseram renovar. Sim, lógico. É a mesma coisa do Dracena. O Corinthians torceu do Dracena. É um jogador mais velho. Porque uma proposta não faz. Não como faz... o cara tá bem, Benjamin. O Sheik não fizeram questão de segurar. Agora, o André, na minha opinião, ele foi irresponsável. Ele tinha que ter na cabeça dele. Irresponsável. Ele tinha que ter na cabeça dele a maneira como. Pro time que ele veio, quem o trouxe, o que ele estava representando. Ele não pode, Benjamin, numa batida de pênalti, como atacante, fazer o que ele fez. Você não pode ficar pulando e chegar na bola sem distância. Ele deu duas paradinhas. Tem que decidir antes. Você não pode. Ele não foi mascarado. Pra mim ele tremeu. Não, goleiro desestabilizou ele. Mas não é questão de mascarado. Porra, você é atacante. Você vai bater um pênalti? Cara, você toma distância, vai e bate, velho. Corinthians teve 7 pênaltis esse ano, sem contar as decisões. Perdeu 5. Vamos esclarecer com o professor. Pois não, professor. Eu tô ouvindo atentamente vocês todos aqui. Benjamin tá te sacaneando, tu hein? Pode colocar o, tu pode colocar o Chororô. Tá te questionando tu aí. Tu pode colocar o Chororô aí, tu coloca. Ah, pode, tu não tem medo de colocar. Pra você pode, professor. O choro faz parte do ser humano. Chorar rejuvenesce a alma. É, professor. Eu queria dizer pra você... Lá vem fábula, vai. Você ficou bravo depois na coletiva lá, professor? Os caras batendo no teu tapume lá no vestiário, mandando jogar bola. Fiquei bravo. Não tem vagabundo aqui. Jogador pode levar vagabunda pro quarto. Vagabundo não tem. Invadir queria dizer pra ti, quando o presidente chegou pra mim no começo do ano e falou, vai todo mundo pra China. Se tem uma linda música da banda Eva pra ele. Qual? Falei, não precisa mudar. Vou aceitar o teu jeito. E repito, continuando falando pra vocês. Como, tem que citar justas essas bandas? Tem outras bandas. Quando a Eva é da hora. É, da hora. Depois do que o André fez, o melhor que eu faço é citar a banda Eva. É. O que aconteceu com o Corinthians é muito simples. É. Teve uma época, não sei se vocês sabem, teve a Revolução Industrial no Brasil. Nossa, foi bom. E tem que ver Revolução Industrial. Ele, deixa ele falar. Tu vai entender. Deixa ele falar, deixa ele falar. Não me corta, não faz igual o Nacional fez com a gente na Libertadores. Vou deixar o padre falar. Não me corta. Eu vou te explicar. Revolução Industrial. Olha pra câmera. Eu não quero olhar. Eu não quero olhar pra essa porra. Calma, calma. Quero falar brevemente, porque vocês têm um programa pra levar. Sim. Tô aqui com o Elias do meu lado, não sei o que ele tá fazendo aqui, mas ele... Olha lá, o Elias... Na direita, fica aí, Elias. Tá quietinho, não jogou merda nenhuma. De novo, né? Tinha a fazenda dos seus Franciolanos. Quem? Quem? E Roberto Franciolano tinha uma fazenda de maracujá. É. Ele tinha maracujá, ele tinha romã, e um monte de fruta. É. Quando o RG, tu tá com coriza, sai do meu lado. Chegou a Revolução Industrial, que aconteceu. Todos compraram uma máquina. Mas seu Franciolano não quis, falou, vou continuar nas origens. Porque é a origem que me leva pra frente, não comprou. Foi julgado. Porra, não entendi nada. Porra, meu, calma, você foi desclassificado. Calma, hoje. Ele vai explicando. Foi julgado de vagabundo. E? No dia... E acabou a luz no bairro. No dia seguinte. Aonde que eles foram pegar a porra do maracujá? Na fazenda que não tinha máquina, porque não precisava de máquina. Nesse dia, seu Coriolano, passavam pássaros por cima dele. Por favor, Domínio. Isso é morcego. Não, eram pássaros do norte da África. Como é que você sabe? Eles eram um pouco fanho. Isso é um papagaio. Oh, você cagaram bomba, na sua cabeça trouxa. E eles falavam coisas que parecia vai Corinthians. Era isso, não, o som? Não, era esse aqui, ó. Era esse. Nesse momento ele virou e falou, aqui ninguém vai pegar nada, vocês zombaram de mim. Amanhã é um novo dia, cheio de alegria. E assim que eu me explico, obrigado pela coletiva... Boa sorte a vocês. Não tem vagabundo aqui. Não. Treinador. Não tem, né? Professor, e Benjamin, hoje eu tava conversando com um amigo aí, que tem contato com vários corintianos. É verdade que tem uma parcela, não sei se pequena ou não, muito pequena, que queria que esses jogos fossem no Pacaembu. Mentira. Benjamin é um deles. Não, eu não queria nada. O estádio gente, tá... não mudaria nada o jogo ontem no Pacaembu. Só faltava essa, hein? Não mudaria nada. Taquera pra vir jogar no Pacaembu. Mudaria nada. Não mudaria nada. Eu não acredito. Eu não acredito nisso, não. E pra divergir do Mano de outra coisa também, que o Mano falou, esse time do Corinthians briga pelo título? Não acho. Esse time do Corinthians, assim, briga por vaga da Libertadores. Se não contratar dois, três caras, não briga por título. Ué, mas se briga pela Libertadores, consequentemente, almeja a conquista do título. Não, mas não acho que chega, não às chega. Às vezes vai brigar no bolo, mas não tem time pra aquilo. Ele precisa de uns três caras, pelo menos. Mas, aí. Sombra, então você me dá margem pra pensar que o time não é ruim. A partir do momento mas que você falei tem... que o time é ruim. Então, mas... É, eu tem falei que... Ah, mas o time é limitado, o time não é nada falei, demais, o time é isso aqui. O time não é nada demais. Por exemplo, aqui... se você almeja uma conquista de Libertadores... Eu acho que não. Ué, basta vocês pegarem o retrospecto do Corinthians. O Corinthians, ó, pra falar a verdade, Sombra, o time do Corinthians, ele se desacostumou a jogar um mata-mata. O time do Corinthians, historicamente, a RG, sempre foi um time conhecido por ser muito forte em mata-mata. O Corinthians era o maior campeão paulista, ganhou inúmeros títulos brasileiros, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial, enfim. De um tempo pra cá, o Corinthians aí, pelo retrospecto recente também, do último ano, 5 eliminações em mata-mata, aprendeu, por mais que você tenha pegado também aí o Once Caldas e vencido, por mais que você tenha pegado o Red Bull esse ano e venceu também, mas o Corinthians nos jogos decisivos aí, eliminatórios, ele não tem tido um bom retrospecto. O Corinthians hoje é um time mais de pontos corridos do que de mata-mata. Tanto é que o retrospecto hoje, se você pegar, de 14 jogos na arena, foram 12 vitórias e dois empates. Isso aí não confere, então, mano. Mas, eu já vi time que ganhou em mata-mata, que ganhou pontos corridos. Não, mas é que tá, Sombra. O Corinthians hoje em mata-mata, ele não é o mesmo time. O Corinthians não é um time constante. No campeonato de pontos corridos, o Corinthians é um time muito forte. Foi assim o ano passado no Campeonato Brasileiro. Mas esse negócio do retrospecto tem que ser colocado de lado aí. Com relação a quê? Ah, pode ficar 1000 partidas sem perder. Mas se você é eliminado de 5 campeonatos, então, um é atrás do outro. Não, então esse negócio de. E menos de um ano e meio. Benjamin, liga pro PVC e pergunta se algum time no mundo foi eliminado no prazo menor que 2 anos de 5 torneios mata-mata no próprio estádio. Ah, eu não lembro, não. No próprio estádio? O PVC é um cara que estuda. Pergunta se o time foi eliminado tem boa memória, cinco vezes. Tem. Vocês viram ontem, velho? Sombra, mais do que tem um isso medo aí. Do eu tenho. 5 então, em menos de 2 anos no próprio estádio. Eu vou te dar um outro dado. Ah, falou de seu todos dado. Os mata-matas depois de 2012 contra o Boca, o Corinthians nenhum mata-mata fez gol fora. E nenhum. Nenhum? Gol fora? Nenhum. É, então você tá falando bobagem. Corinthians e Santos, o Corinthians fez o... 2-1 lá. Em 2012. Não. Depois de 2012. Ah, depois de 2012. Tá falando depois de 2012. Não fez gol fora? O Corinthians não fez gol fora depois do Boca Juniors em mata-mata. É, o PCV me falou isso. E tem mais um dado, viu, Vieira? Tem mais um dado. O São Paulo, das últimas 7 eliminações da Libertadores, nas 7 foram pra brasileiros. É verdade. É verdade. É mais um dado. É mesmo? É. Agora, uma hora isso tem que parar, né? Ou não, né? Uma hora isso tem que parar, né? A gente continua disputando, né? É. Não, faz parte. Você me zoou tanto, eu ainda não tô de férias, trouxa. Já tá. Não, tô, só não meu já tá. Você admitiu que tá. Não, ainda não. Eu ainda tô trabalhando. Mas o River perdeu. Você tá no turno. A partir de amanhã. Não, o River ganhou. O jogo começa às 7h15. Foi eliminado. Então, ele ganhou, mas não passou. Né? Foi eliminado. Ô, RG, eu... No sofá, tem espaço pra mais duas pessoas? Eu, Dodô e Mano, estamos saindo daqui a pouco pra providenciar mais um sofazinho. Mas quer saber? RG, espera pra gastar Males, dinheiro com o sofá. Ó, espera. A males que vem pra bem. É assim o velho ditado, não é? O negócio é o seguinte, RG. O Mundial sem o Barcelona ou o Bayern também não ia ter a mesma graça. Ah! Tchau, querida! Economizamos dinheiro, Benjamin. Economizamos dinheiro. Chupa, mano. Tchau, querida. Ô, Sombrado, é assim, incontáveis os números de pedidos pra repetir a música. Ah, mas não tenha dúvida. Se liga só, MC lascou e MC fudeu. Olha o abatidão! Estádio 97. Solta o som aí na condicional. Tá eliminado o time da favela. Arena zicada do time da favela. Levou mais um nabo o time da favela. Sem juiz comprado, Corinthians amarela. A bola nem vem quente, Cássio tá rebatendo. André foi para o pênalti, na perna tá escorrendo. Estádio dos gambá ainda tá devendo. 2 mundiais, a conta não tá batendo. Vai! Não sabe bater pênalti, o time da favela. Então chupa, time da favela. Tchau, Libertadores, pro time da favela. Sem juiz comprado, Corinthians amarela. Vai! Tá eliminado, time da favela. Arena zicada do time da favela. Levou mais um nabo, time da favela. Sem juiz comprado, Corinthians amarela. Meu Deus do céu, que dia bom de estádio 97. Essa música tem que ganhar prêmio, hein? O Brasil tá de luto, vocês ficam zoando. Ah, para, Domênico. Tô vendo. Ah, que delícia. Que visualizações. É isso aí, estádio 97 tem oferecimento da Esser. Ô, Dodô, quando você vai comprar um apartamento, o que é que você quer, hein, amigão? Você quer confiança? Então presta atenção. A Esser tem mais de 50 anos de realizações. Você quer solidez? Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Quer opções de investimento? Tijolo, amigão, é moeda forte. Você quer localização? Presta atenção. Os imóveis da S estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações de metrô. Olha, em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde, o Morumbi, o Pacaembu. Você quer um novo? A ousadia da arquitetura Esser transforma paisagens e inspira pessoas. E olha, se você quiser ouvir quem já comprou, uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento da Esser. E olha, uma aprovação de 92% não é para qualquer um. Então, se você quiser qualidade em cada metro quadrado, já sabe. É Esser que você quer? É Esser que eu quero. É só ligar, anota o telefone aí. 3666-0900. 3666-0900. E fale com um consultor Esser. É isso aí, amigão. Um abraço pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. O Flamengo, mais uma derrota, hein? Que mais coisa, um. Hein? Parece que é verdade que o Flamengo hoje já perdeu tudo que perdeu ano passado? Tá prestigiado, viu? Hoje já perdeu tudo que perdeu ano passado. Não, na mesma época. Na mesma só época. Só que também. O retrospecto hoje é melhor porque o Flamengo tem um número de vitórias maior. O ano passado tinha empatado mais. Ou seja, tá ganhando o que não interessa, RG. É. O seu boneco ali, ó. O seu boneco. Não, ali, o seu não, boneco. Você tá errado. O seu boneco gremista. É, não tô errado, não. Tá, e eu vou te corrigir. Pode Corinthians, falar. Corinthians e Once Caldas na Libertadores, o ouvinte me lembrou aqui. O Corinthians, ele conseguiu fazer 1-0 lá com o gol do Elias, tá certo? Já fez um gol fora de casa. E contra o Atlético Mineiro também na Copa do Brasil, naquele jogo que o Corinthians tomou 4 depois lá no 4 a 1, né? Ganhou de 2-0 aqui, foi lá fora, fez 1-0, depois tomou a virada pra 4-1. Então contra o Corinthians marcou, mano? Contra o Atlético. Quem era o treinador? Era o Tite? Mano Menezes. Então chupa, trouxa. Não, você falou a campanha você do Corinthians. Não, não, não. Você falou o Corinthians. Não, não, não. Corinthians 8-2. Não, não, não. Você não falou o Tite. É, então chupa. Não, não. O Tite, Corinthians, o treinador, não fez nenhum gol fora. Segura o teu pé, vai. Você dá essa chance pros caras que lê demais, trouxa. Hoje é o dia deles. Pera só um pouquinho que o Bá vai ler. Ele é do time do Dudu. O Dudu gol fora de casa do Corinthians em mata-mata, sob o comando do Tite. Foi então chupa. Pera aí, que não falou no ar. Não o que falou você fala no ar é uma coisa, o que você escreve é outra, já. O Corinthians é outro WhatsApp no programa. Trouxa. Chupa. O que você fala é uma coisa, que você escreve é outra. Aí vocês caíram todos igual, chupa. Estádio 97? É, também. É, aqui na Energia 97 FM, no oferecimento de Dutra Máquina. Mas ontem o Nacional, ó. Que marreta, tá louco, é brincadeira. E não tem ferramenta lá na dupla máquina pra consertar esse estrago aí. Acerrando, acerrando, a perna do André. Seca a perna do André. Acerrava, seca, seca. Chora aí embaixo, chora. Olha o Nico Lopes chegando. Eita, nós. O Nacional ontem foi muito vivo. Passou lá na Dutra Máquinas, levou todas as ferramentas. Usou todas as ferramentas. Ah, usou todas ontem. Meu Deus do céu. Mas sabe por que eles foram na Dutra Máquinas? Porque estavam procurando o melhor preço. Afinal de contas, os uruguaios não têm tanta grana assim, precisa comprar barato. Na Dutra Máquinas, eles encontraram tudo isso, porque é a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E na Dutra Máquinas, você encontra toda a linha de ferramentas automotivas da Black & Decker. Acabou a bateria do carro ou furou o pneu? A Black Decker tem auxiliares de partida e compressores de ar portáteis para qualquer tipo de emergência. Precisa dar um talento naquela sujeira? A Black & Decker tem também aspiradores portáteis. É só ligar no acendedor 12 volts do carro, além de muitos outros produtos. Black & Decker, você já conhece, não é não? É sinônimo de qualidade, é a garantia de comprar uma excelente ferramenta. E na Dutra Máquinas, tem uma oferta incrível para você. Mini compressor de ar portátil 12 volts Black & Decker. Ótimo para ter no carro. Vai no acendedor de cigarros e possui uma lanterna para emergências. Ideal para encher pneus de carros e bikes, mas também vem com bicos para encher bolas, colchões de ar e bexigas. O preço? Apenas R$ 149 à vista. Visite uma de nossas lojas ou compre online. Dutramáquinas.com.br. Lembre-se, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Olha, temos prêmios para vocês, viu? Quem ligar e disser proteção e diversão só com Bozano, ganha um kit com os dois desodorantes, mais um par de ingressos para assistir o Batman versus Superman, A Origem da Justiça, mais um conjunto de copos de shot dos heróis. Também, quem disser, preste atenção, Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, concorrerá amanhã a kits da Dutra Máquinas. Oh, é, legal, hein? Show, muito hein? Legal, não é não? Então ligue e participe. O telefone é o 3284-7097. Vamos aos primeiros ouvintes da noite. É, no oferecimento de Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Também BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Toca, Asdrubal! Toca, Asdrubal! É, toca feliz! Ai, o trenzinho! Tchau! Tchau! Vovó Mafalda, né? Essa música era boa, hein? Tchau! Vou voltar! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Logo, logo vou voltar! E ele chegou na seleção, hein? Casemiro, velho! Casemiro! Casemiro! Rodrigo Caio também! O Rodrigo Caio, então, RG? Mas aí é mais pra Olimpíada, né? Vai lá, Dudu, você que é sua. Opa, opa, alô. Alô? Eu não acredito que você vai fazer isso, mano. Alô? Opa. Alô? Quem fala? Sérgio. Sérgio do que, Sérgio? Sérgio Augusto Seulin. Seulin? Seulin? Isso. São Paulino e São Caetano. São Paulino, é? É. São Caetano, já tem isso, tudo aí? Então segue o jogo. Domênico, só um minutinho. Fala. É. Que isso? Que isso, velho? Chupa galinha? Nada, é chupa galinha? Você falou o quê? Chupa galinha. Chupa isso? Galinha? É, tá com a irmã dele. Vamos, Pepe, eu ouvi, não ouvi, porra. Vocês estão falando, não é tá isso, não. Irmã dele, é, não, não é. Não, deve não ser uma outra coisa. O que é que você falou? Pera. Tô fazendo a entrevista com ele. Cala a boca. O que foi? Não entendi. Queria falar uma coisa. Ah, mas não tá pra ouvir nada. Ah, mas o que você tá fazendo? Você tá abafando? Ela não tá bem no ar, velho. Sérgio, não colou, cara. Não tá ouvindo. Colacho. Colacho. Que pena que não deu certo sua piadinha trouxa. Deu sim, deu sim, deu sim. Viva, mano! Ah, pro inferno. Ah, tira do Viva Voz. Você tá no Viva Voz? Não, tô gritando mesmo. Gritando mesmo? Então chupa. É, não deu nem pra ouvir os gritos. Quando grita, quando grita. Não vai nessa aí que não dá futuro, hein, meu. Tá pesado, Casão? Ô, Casão, e aquele fumaceiro todo ontem, Casão, no estádio? Cara, o pior que foi o Alberto, meu. Ele me ligou 3 da manhã. Quem? Banheira de gelo não é legal, né, meu? Banheira de gelo? Onde ele tava, velho? Por falar nisso. Não, o helicóptero, sabia? E absurdo os narradores aí, todo mundo putinho, porque atrasou o jogo por causa dos finalizadores. É brincadeira, você não pode hoje mais criticar isso aí. Como assim? Porque ontem eu critiquei de novo. Teve no Morumbi semana retrasada. Sim. Um absurdo. Criticar o quê? Os sinalizadores? O visual é bonito? É. É muito louco, uma festa, velho. A partir do momento que atrapalha o jogo, não pode atrapalhar o jogo. Isso é um jogo. Os caras põem o sinalizador. O jogo ontem do Corinthians atrasou 7 minutos. No meio do jogo, os caras ligam aquele negócio de novo. Você tá na tua casa vendo o jogo, não dá pra ver. Acende. Não dá pra ver. Até pro torcedor no estádio. Mas não é proibido. Meu amigo, mas você fala que é contra sinalizador. Você vai ver. Em 10 segundos tem 300 milhões de caras. Quer unir torcidas? Mas tá certo que a gente xinga. Quer unir os rivais? Vai tá fala festa. Mal do sinalizador. Coxinha, Playboy. Diga não de ao novo, futebol coxinha. Moderno. Não, mas isso é fato. Fala do sinalizador. Mas peraí, bicho. Fala do sinalizador. O sinalizador é uma festa bonita, tá certo? Os estados paulistas, eles são um lixo. Não, tá certo? Vai ter gol. Você não pode entrar, você não pode entrar com bandeira, você não pode entrar com instrumento musical. Bota, eu vou levar bandeira, não entendi. Eu acho absurdo. Você não consegue entrar com bandeira de mastro, enfim. Arquibancada, gente, é festa. Ninguém aqui é a favor daquele sinalizador que matou aquele menino na Bolívia. Eu também sou aquele, a favor da festa, mas cara, se atrapalha o espetáculo, é um perfeito imbecil. Aquele cara que entrou com um foguete. Se ele ficar o tempo todo com aquilo aceso, não dá pra ver o jogo. Mas é que no tá, Morumbi assombrado. Também teve a mesma coisa. É, em outros estados aqui da América do Sul, na Argentina, no Uruguai, no Chile, acendem mas também. Mas também tá acendem sim. Também, mas é que tá, que pare o jogo. É uma baita festa na arquibancada. Mas se os caras ficaram o jogo inteiro aceso, não vai ter jogo nunca. Não, tem sim. Tanto é que o jogo começou ontem, assim como o jogo do São Paulo também começou, e tinha um pouco de fumaça. Você imagina que legal, o time visitante tá lá pressionando. Mas você acende sinalizador, é uma parada técnica. Ai, é um jogo. Viu como ele defende? Você acha certo isso? Não, é. Vamos parar com essa coxinização. Olha aí, Ô, seu Lin! É só uma coisa, né, eu tenho uma opinião aqui, eu vendo atentamente, né? Fala aí, Pretzel. o Benjamin tem um pouco de razão humano também, né? Do quê? Não, sobre o sinalizador, eu tenho uma solução fácil, né? Qual? Por exemplo, o jogo é às 10, deixa o torcedor às 7 acender o sinalizador. Às 7, mas só às tem 7, graça 15, no jogo. Né? E aí ele acende o sinalizador. Mas é só durante o jogo a graça. A graça é durante o jogo, fica bonito. Está opinião, né? Vocês não respeitam, pô, né? Não, não dá, né? Tadinho do Preto, não tem o direito a dar uma opinião. Essa opinião é idiota. Acontece, né? Não, muitas vezes. Você gostou da opinião, mano? Você ouviu? Adorei. Que eu falei? Mas... Você não lembra, né? Eu vou te falar o que você falou. Você falou que era a favor de acender antes de começar a partida. Às 7 da noite, né? Aí não tem graça, tem que acender na hora do jogo. Mas, Sombra, muitas vezes a festa na arquibancada, ela é mais bonita do que o jogo que está sendo praticado dentro de campo. Então a festa na arquibancada tem que acontecer sim. Ô, eu sou a favor do sinalizador e que pare o jogo. Mas é... Vamos falar agora do São Paulo. São Paulo que pega o Galo. Ah. Lógico, eu não vou perguntar o que você quer que aconteça. Eu pergunto para você que previsão você faz de São Paulo e Galo. São Paulo, aqui o São Paulo ganha de 2-1 e empata 0-0 lá. Ei. É possível. Qualquer resultado aí é possível. Eu duvido, mas vou te falar, eu duvido que São Paulo e Atlético, nas duas partidas, tem algum 0-0. Duvido. A chance do São Paulo, Sombra, na fazer boa, resultado em casa. Analisando de maneira fria e imparcial, é o São Paulo vencer e vencer bem no Morumbi. Porque lá vai perder. Não sei de quanto, mas que perde, perde. É, bater no Atlético lá é embaçado. Mas nós temos... O Denis jogar, né? Olha... Quem sabe o Denis machuca não no... chama gol, eu concordo, hein, que, é chama eu gol, concordo que o Galo... Ele vem mais preparado há mais tempo, mais bem preparado há mais tempo, isso é inegável. Se há algum favoritismo, acho que ligeiramente pro Galo existe um favoritismo nesse caso. Agora, é um clássico, bicho, é complicado, pros dois é complicado. O Galo também vem aqui querendo não tomar gol, que sabe que no Morumbi também o São Paulo é complicado, não vai ser moleza para eles. São Paulo cresceu recentemente, mas não vai levar em conta muito o jogo de ontem. Eu acho que o jogo de ontem os caras não estavam muito focados no jogo, sabe aquela coisa do 4-0? Nem, tá, o São Paulo foi uma porcaria. Regulamento, né? É, ontem foi um jogo meio foi atípico. Foi meio porcaria. Mas não precisava tomar o calor que tomou, né? Também, né? Ontem tava o Denis, né? Esse é o problema. Ah, sim, mas o Denis vai estar no próximo também. Olha, eu acho então, que uma das... O dia que eu liguei na uma segunda-feira, antes daquela quinta-feira que o São Paulo passou contra o Strongest. E eu tinha falado pra vocês, falei, o Denis chama gol. Ele chama gol. Mas não foi você que falou que se era pro São Paulo passar vergonha, não era melhor não passar? Não, lembrando falei... você. Ah, modinha. Vai, modinha. Tô lembrando, foi você sim. Ah. O Bar me alertou aqui, ó. Foi você sim que falou. Sim. Mas até então o São Paulo não tinha feito um jogo. Ah, agora tá todo felizão, né? É, aí, ó, modinha. Ele tem que ficar feliz, ele torce pro São Paulo. Eu sei, mas é. Torcedor do Corinthians. Mas tinha que apoiar o São Paulo quando tava na M. É, peraí. Torcer na boa é fácil. É, torcer na boca. Não é que eu não apoio. Modinha! Modinha! Modinha! Modinha! É, eu sei que me detonaram aqui, porque você foi um dos que falou que é absurdo. Porque não pode passar, porque a gente vai passar vergonha lá na frente. É, o São Paulo tava jogando muito. Mas, não, falei, mas é vergonhoso. O São Paulo tava jogando tão bem. Se não tivesse passado. Tava jogando no Pacaembu pra 3 mil pessoas. Ué, mas não é. Maravilha. Esse foi Paulistinha. Para. São Paulo contra River Plate. Quando voltou pro Morumbi. Quando voltou pro Morumbi, o São Paulo lotou a casa todos os jogos. Contra e vai lotar até o final. River Plate, Trujillanos. Chegaremos na final. Mota. River Plate. Contra o Trujillanos foi 20 mil. E Toluca em casa, o São Paulo jogou muita bola. Jogou toda a bola. Mas veio jogar de um mês pra cá que começou a jogar. Então, Mota, é justamente isso. Até então, o São Paulo não tinha feito jogo bom. Mas o time... Agora, não quer dizer que eu não acreditava no time, mas que eu apoiava. Aliás, você fala que você não é modinha, por que, que você critica tanto o Denis, seu Mota? Tem que apoiar! É diferente, O Denis não dá pra apoiar. Não dá pra apoiar o Denis. Ah, tá. Então, eu apoio. Eu fui um dos poucos que apoiei o Denis até agora. A ditadura da opinião. Não. E agora o Mota determina quem merece ser apoiado e quem não merece. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver isso. O que tem a ver é o seguinte. Sim. O Denis teve tempo dele. Agora tem que apoiar o Denis. Não, mas agora a gente já sabe que não vai dar, velho. Mas agora com o bicho pegando, só. Eu vou te falar. Tem que apoiar o cara, vocês estão loucos. Tem que apoiar o Denis. Funciona. Como é que funciona? Por exemplo, chega no Morumbi, o Mota que seleciona, ele levanta entra, uma placa, entra, apoia esse, não apoia aquele. É isso, mesmo, chupa todo mundo. Pode se juntar vocês dois aí, porque chupa os dois, vocês ficam metendo o pau no Balsa, o Balsa tá aí provando, dando na cara de vocês dois. Aí perde, ele xinga. Chupa. É que nem o Rogério Ceni, lembra? Aposenta. Ele... Não desfoca, vai. Fica aí na sua aí, ó. Hoje, não desfoca, fica no seu cantinho aí, ó, virado pra parede. Hoje você não pode crescer na minha, não. RG, eu peço a você um pouco de integridade. Não adianta. Idoneidade. RG, você vai cair nessa, RG. Você é mentira um quando o Rogério tava falando que ele falou: vai, ó, Rogério, eu aposento. Aí o Rogério começou a fechar o gol e falou: fica. Cara, teve alguns momentos que ele criticou o Rogério. Em alguns momentos. E os momentos que ele fala: vai dar, é o cara. Ele, se for pra ficar esses corneta aí, esses modinha, ficar te xingando. E quando ele fala, vai dar, tá limpando a casa, sessão baba-ovo do Juvenal. Vai, pode falar. É mentira, é mentira também? Vai, pode falar. Aí agora. É mentira, Vieira. O São Paulo, Paulo não passa da primeira fase com esse time. O Balsa não vai dar certo no São Paulo. O Balsa, esse ganso. Ah, olha só. Chupa, trouxa, chupa. É o ganso? Olha, o São Paulo, o Balsa. Eu diferente do senhor quando eu falo as coisas. E é meu time, eu posso criticar, eu posso falar. Nossa. É meu time, eu posso falar. Eu posso falar, meu time. Diferente do senhor, eu quando falo as coisas, eu assumo. Eu falei, tô assumindo. Assume o quê? Você não criou a hashtag aposenta Ceni. Ah, para de falar besteira. O Aidar, você não babava ovo aí. O Aidar, você babava ovo. Além do Rogério Ceni, não. O Aidar, você babava ovo. Ele pediu pra aposentar do Ceni, você não vai negar. Ah, é, babava ovo pra caramba. Adorava ele. Sou adorado ele, né? Ele falou, é mito, é melhor parar. Aí o mito fechou o gol lá, ele falou, não, fica. E a época do Aidar que ele pedia a carteirinha. Pronto, já deu o showzinho dele. É showzinho, vai. Eu não tenho argumento. Segue o jogo, sem falatório. Sérgio! Liga! Me diz aí, vamos, cara! O, você concorda? Você acha que esse é o momento de apoiar o Denis ou de trocar o goleiro? Não, tem que apoiar, falar, ó, você vai ficar no banco e pronto. Ele é ruim, velho. Ele não dá, mano. Vai ter que apoiar ou trocar? Não entendi. Tem que apoiar ele, fala pra ele assim, ó, você vai ficar no banco. Não, ele quis dizer assim, sobra. Apoiar ele no banco. Ele quis dizer assim, ó, tem que apoiar ele em algum lugar. Ele tá dizendo lá fora que ele tá meio chateado porque vai perder a braçadeira de capitão, né? Quem? O Denis. Será que esses caras fazem tanta questão com a porra de uma braçadeira? Mas ele não era pra ter braçadeira. Sombra e moto. Nossa, dá a impressão que braçadeira e capitão dá um direito do cara fazer 5 faltas sem tomar cartão. Dá a impressão que o cara tem privilégio. Você tem 20% de aumento no salário. É tanta coisa idiota. Agora sério, agora. Só dá mais trabalho. Mas ó, em 9 jogos ele tomou 9 gols. Sombra, moto e Ceolin. Bagulho afunilou agora, velho. Agora que o bicho vai pegar... O cara tem que decidir, vocês estão de brincadeira. Vocês só podem estar de brincadeira comigo, velho. O quê? Apoiar o cara que toma gol é um chama-gol do caramba. E meu goleiro... Não, agora não é hora de apoiar. Agora é hora de ser campeão. O problema é o seguinte... Você fala isso sem comandar um grupo. É, mas exatamente. O Sombra... Sombra, o Mota... De tantas besteiras que o Mota fala... Ele falou uma verdade. Cara, ele teve a chance dele, ele jogou um monte de jogo, gente. Sombra, ele não mostrou. Você não sabe se o cara é querido do grupo. Mas ele também deu um azar, né? Além de deu um azar, porque o jogo que era pra ele ter jogado, que era o filé mignon. São Paulo toca 4 nos caras, o filé mignon, que era o do Toluca semana passada no Morumbi. Mas por quê? Por causa da besteira dele. Sim. Por causa da besteira dele. E o São Paulo passou muita dificuldade na Libertadores... Por causa de dois grandes erros dele. Ô Sérgio, um jogo contra o River Plate que o São Paulo tava ganhando. Ele cagou. Ele atrapalhou lá a coisa, ficou feio. E posso falar, eu acho que a diretoria no final não vai renovar com o Denis. Eu também acho que não. Ô Sérgio, agora é o seguinte, lógico. Passar pelo Galo vai ser bem, bem difícil. É difícil pros dois, mas é mais difícil pro São Paulo do que pro Galo. Porque a gente já debateu isso aí, o trajeto recente dos dois clubes. Agora é o seguinte, não é impossível, porque quase impossível era o São Paulo já ter se classificado para sair dos grupos. Né? É, mas toda essa dificuldade foi devido ao chama-gol do Denis, velho. Olha, o goleiro que chega na bola, na hora de dividir, vira a cara. Ele vira a cara para não ter medo de tomar bolada na cara. Ô, seu Lindo. Ele não sabe sair do gol. Você enfia a cara na bola, né? Não, você gosta, né? Ô, mano. Doidinho. Respeita o tiozinho. Ô, seu Lindo. Olha, de Galo e São Paulo, quem passar pega o Atlético Nacional da Colômbia ou o Rosário ou o Grêmio. Não, o Grêmio. Ou não. O Grêmio. Não, vai. Eu tô aqui, ó. Eu tô agonizando, mas não tô morto. Não tá morto quem peleia, lado, meu amigo. Do outro lado tá o Nacional, que deve pegar o Boca. Boca já foi. E lá em cima é o Pumas do México e o... Que time é aquele? Deportivo. Independiente. Não, é o Del Valle. É o Del Valle. Ah, é, que tirou o River. É o Del Valle que... Puta, o River ficou pra fora... Perdeu pro Del Valle de Caju, velho. O lado direito, onde tava o Corinthians, ficou uma mamata pro Boca. Nossa, exatamente. Ficou uma mamata pro Boca. Certeza que o Boca vem pesado com a camisa, velho. Afinal, vai ser... Eu acredito que o São Paulo passando do Atlético, ele vá pra final e acredito na final contra o Boca. Olha, o Rosário é um time muito enjoado, hein? E o Boca, Sombra, que não terá mais na competição aí nem o Lodeiro, nem o Gago. Por quê, mano? O Gago rompeu o tendão de Aquiles, cara. E o Oswaldo tá pra voltar lá. O que aconteceu com o Márcio Rivelino? Não, é o Gago jogador. O Gago empresário. Que é bom jogador Gago, também, isso. O Gago, cara. Ô, seu Lin, um abraço pra você, cara. Obrigado. Sobrado, tá rolando a promoção da Bozana ainda ou não? Tá. Proteção e diversão só com Bozana. Você ganhou kit com os dois desodorantes, par de ingressos pro filme Batman e Superman e ainda um conjunto de copos de shots dos heróis. Já queria mandar os parabéns pro meu filho, fez 9 anos ontem, Diego Seolim. Queria mandar um abraço pro pessoal lá do futebol de quinta, um chupa pra toda a galinhada que joga lá. Eu queria parabenizar vocês pelo programa. Eu sou desde a época que acho que a gente podia voltar a chamar da época que era o Sente e Pedala, mano. Mas o Sente e Pedala nunca morreu. Ah, mas só uma promoção pros ouvintes, ganhar um chiclete, só de falar Sente e Pedala, mano. Fala que você vai ganhar, vem aqui que você vai ganhar um negócio de 30 centímetros. Que isso! Quanto? Vai juntar o teu? Vai juntar o teu do Vieira e do Moto. Eu não falei o que é. O do Vieira não dá, do Vieira. Disseram que o Vieira. Na época que era o Chupa Domênico. Chupa Domênico sem ter pedala, mano. Chupa Domênico, chupa que é legal. Chupa Domênico, Mas hoje, desculpa, não tá com essa moral falar isso. Sente e pedala, mano, e leva o beijo. Benjamin no canto. Chupa vocês, trouxa. Com essa onda agora... pedala, mano, e leva o Benjamin no canto. Aí sim, essa é a onda agora de ciclofaixa, velho, poderia ser mais um anunciante nosso aí, ó. Quem sabe? Das empresas aí. Fala aí uma bicicleta, mesmo. Lógico que existe. Sandal, quem mais? Sei lá. Monarca existe? Trek. Monarca acho que não mais. Acho que já era. Ô, seu Min, seu Lin, sei lá. Seu Lin. Tchau. Um abraço pra você. Um abraço, Shaolin. Valeu, até mais. Tchau, Shaolin. Olha que legal. Olha aí, mais um torneio bacana. Já foi, mano. Esse também. Tá chegando aí. Atenção, galera, que gosta de jogar um pôquer. Ó, meu amigo Marcelo Polak se inscreveu hoje. Presta atenção, gente. Nós tivemos, no ano passado, o primeiro torneio Energy Poker. Lembram disso? Lembro. Sim. Distribuímos aí milhares de reais em prêmios. Foi um sucesso, acabou rápido. Acho que foram mais de 100 mil reais em prêmios. Mais de 100 mil reais em prêmios. Coisa linda, se eu tô bem lembrado. E vem agora o segundo torneio Energy Poker. Meu, vai ser animal. No primeiro torneio nós tivemos mais de 400 participantes. Agora a previsão é de 900 participantes. Ó, legal. Faça hoje mesmo a sua inscrição, tá bom? Segundo o torneio Energy Poker, você faz a inscrição no site energypoker.com.br. O torneio vai acontecer em junho, nos dias 17, 18 e 19 de junho, no espaço Promagno de Eventos, que fica na Zona Norte de São Paulo. Ali na região da Casa Verde, é pertíssimo da Marginal Tietê. O acesso é bom. O acesso é ótimo. E a premiação, chegou? Tem estacionamento... Bom, você tem ideia, lá no espaço tem estacionamento para 1.000 carros, né? Nossa! Então, assim, você não tenha dúvida, se forem 900 pessoas, tem estacionamento para os 900 participantes. Show de bola! Uma praça de alimentação super legal na região onde vai acontecer lá dentro o torneio, tá? E a premiação, meu amigo, olha, e já aí? Fala, a premiação fala. Já para mais de 100 mil reais, cara. Rapaz, já dá para garantir para mais de 100 mil reais a premiação. Cara, se jogar bem, então... Então faça hoje mesmo a sua inscrição. Segundo torneio Energy Poker em junho, 17, 18 e 19 de junho. Mas faça logo, o primeiro torneio, as inscrições acabaram 3 semanas antes do evento. Foi muito rápido. É muito ligeiro. E muita gente ficou, foi lá no dia, né, querendo jogar. Querendo jogar. Então, evite essa história, ficar numa fila pra querer jogar. E não faz teve a inscrição oportunidade. Já. Então acessa lá, energypoker.com.br. E fazendo a inscrição antecipada já no site, você já ganha uma cota extra de fichas pra entrar no jogo. Legal. Só de fazer a inscrição antecipada pelo site, tá bacana, bom? Bacana, bacana. Não deixe de fazer a sua inscrição. Segundo torneio Energy Poker, dias 17, 18 e 19, tá bom? Vai ser legal demais, hein? Estádio 97, da Energia 97, também no oferecimento de Hero. Não deixe suas informações vacilando por aí. Envie a palavra GOL para o número 22030 e baixe agora a segurança digital no seu celular. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ô, Domênico, opa, vamos falar de Recubriplast, Domênico? Claro, claro, é um prazer falar de Recubriplast. Olha só, você... Tem um lugar aí que vai precisar pra caramba. Ah, vai ter. Ah, vai tá ter vazando lá, hein? Recomendo aí. Que tem que reformar tudo, hein? Recomendo aí, porque, ó... Tá a defesa do Corinthians, ó, tá cheio de infiltração. Tá vazando. Olha, mano. Que não falta infiltração na defesa do Corinthians, aí. Atenção. Você não sabe que é defesa ruim, viu, mano? Atenção, você, meu amigo Tite, tá com problema de infiltração e goteira na defesa, hein? Que coisa. E você, meu amigo, que tá com problema de umidade espalhada por toda a tua casa? O André, o calção Eita, úmido. Tá úmido, hein, André? Que beleza. Olha, então é o seguinte, você tem que proteger aí a sua casa aí com impermeabilizantes Recubriplast. Tite, complicou, hein? Recubriplast é 3 em 1, viu? Primeira demão sela, segunda demão pinta e terceira demão impermeabiliza. É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores e também é o único com garantia de 5 anos. Você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo, tá bom? É só acessar aí o site que está aparecendo neste momento no www.97fm.com.br/estúdio ao vivo, olha lá. www.sinteplast.com.br. Esse é o site para você consultar todas as lojas, tá bom? É, meus amigos, deixa eu mandar um abraço aqui pro senhor Claudino e o Fernando. Ah, eles estão muito tristes, os corintianos. Estão muito tristes. Mas o Robertson, que adora você, que é santista, RG. O Robertson, ele tá feliz, viu, e confiante. Oh. E o Adriano, que é São Paulo, que gosta do Sombra e do Mota, tá todo feliz também. Lá do Recanto das Tintas, os nossos amigos ouvindo a gente aí, tá certo? Um grande abraço pra vocês. Impermeabilizantes, já sabe, Recubriplast, hein? Boa. Máxima proteção para toda a sua casa, e amigo. E o que sobrar lá do Corinthians, eu vou levar um pouco pra zaga, pra zaga do peixe lá, velho. Né? Oh. Ontem foi complicado. Ô, Sombra, né? Com relação ainda à tabela da Libertadores aí, o São Paulo pode escapar de um confronto aí com o Rosário ou com o Boca. Muda de lado, né? Porque os dois ali, se chegarem na semifinal, obrigatoriamente vão ter que se enfrentar. Os dois argentinos. Sobra. Ah, pra um matar o outro? Sim. É. Porque a Libertadores tem essa imbecilidade aí nessa regra, né? O São Paulo é bom. Isso tinha que mudar também. O São Paulo é bugado. Lá não tem. Tem dois espanhóis. Mas isso é tosco. Isso tinha que mudar, sacanagem. Porque eu acho que dirigir, RG, o confronto pelos times serem do mesmo país, só pra não casar de fazer a final que você ganha. Aí o São Paulo se passar para pegar ou o Pumas ou o Del Valle. Então pro São Paulo é bom ali, ó, aquele confronto. Nossa, o São Paulo tá do lado do Rosário. Ah, meu Deus! Porque o São Paulo tá do lado do Rosário e se o Boca avançar ali até a semifinal e o Rosário também, ao invés de haver o confronto do São Paulo com o Rosário na semifinal, o São Paulo só pegaria o argentino na final. Convenhamos, é 90% o Rosário passa, certo? Quem que é lá? Vamos deixar 10%. 90% deve passar. Atlético Nacional. Ali, Atlético Nacional fez a melhor campanha da primeira fase. Atlético Nacional. Atlético Nacional e Rosário, com todo respeito ao Atlético Nacional, mas eu acho que aí o Rosário é mais copeiro. Eu também acho. E acho que leva. Eu acho mais copeiro. Peraí, mas tem dois colombianos aí também, não tem? O Atlético Nacional já foi campeão de Libertadores, o Rosário não. Tem dois colombianos, não tem? Não. Como não? Ah, o Del Valle não é colombiano? Pode dar uma semifinal, pode ser que os dois se cruzar. Sim, senhor. O Atlético e o outro aí. Podem se cruzar na semifinal, porque um tá de um lado, outro do outro. Também pode se ficar os dois aí até a semifinal. Aí o Pumas viria pra cá. Exatamente. Ah, mas isso é uma sacanagem. Mesmo assim, pro São Paulo é bom. Isso aí, cara. Ah, sim. Melhor jogar contra o Pumas. Dá uma olhada, olha a final da Champions League, cara. É Atlético de Madrid e Real Madrid. E por falar em finais, hoje chegaram a final da Europa League. O Liverpool. Que ganhou do Vila Real por 3-0. E o Sevilha. O Sevilha também foi pra final, porque venceu o Valência, foi isso? Deixa eu ver aqui. O Liverpool, nosso freguês. Vamos ver aqui. Tô pensando. Real Madrid é legal te ganhar. Eu sei que não. O Sevilha vai pra final. Agora Barcelona. Eu não lembro quem foi. No Japão, mano? Para, não começa a botar banca, não. Você vai por banca. Posso sim, posso sim. Vai de jogo contra o Atlético. Contra o Atlético Mineiro. Sevilha venceu o Shakhtar por 3-1. E vai pra final. Hã? Eu falei Equador. Equador. É, o Domênico, infelizmente, não conhece um pouco do Atlas aí da América do Sul. Como assim? Não, eu vi o Independente que poderia ficar dois times da Colômbia. Não, mas é Equador, não é Colômbia. É Equador. Ô, mano. Oi. Você me vende? Vende o quê? Aquela sua passagem pra você ia ver o jogo do final do Mundial. Eu vou pra ver. Só paguei entrada. Vou comprar, ó. Já vou comprar antes. Só paguei entrada. Não, então deixa eu pagar o resto pra você, porque aí garante, né, velho? Mas deixa eu falar, velho. É melhor você não se comprometer com isso, não? Porque vocês vão ficar vivos aí mais duas semanas. Ah, mas ainda pelo menos, né? Viu, Paquito? É melhor você não se comprometer com essa dívida, não, viu? Mas eu prefiro ter uma pequena esperança do que tá morto. Pra quem ia cair... Eu prefiro tá agonizando aqui com 10%, ó, do que tá fora. Depende. Você tem assim, que levar lá. Igual Jogos Mortais, Sobrar. Você que é um fascinado por filmes de terror, esses filmes que causam um pânico que você não dorme um mês. Por exemplo, Jogos Mortais, é muito mais interessante você morrer no começo do filme do que você sobreviver até o final e morrer no final. Então é melhor você sair antes do apareceu mais. Se aparece mais, sofre menos. Mas sofre menos. Para, isso aí. Sofre mais pra quê? Ah, bobeira, velho. Não, vai. Essa teoria de vocês é ridícula. Sair no começo é legal. Não é, não. Pra não sofrer depois. Isso é horrível. Não é, não. Pelo menos você descansa. Ô, mano, você tá querendo falar tanto, fala do cartão Zoom. Ah, eu falo. Pelo menos não fala groselha. Eu acho que eu falo. Mas fala alguma coisa que presta. Atenção. Vocês, jogadores do Corinthians aí, agora que vocês estão com o tempo ocioso, vocês podem passear bastante de busão por São Paulo, né? Pegar um trem, um metrô, velho. Atenção nessa dica, hein? Vocês querem ganhar R$5 de crédito no bilhete único de vocês? Querem? Então se liga só como é fácil, hein? Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e pronto, ganhe R$5 de crédito nele. É isso aí, cara, sem pegadinha, sem conversinha fiada. Sem caô, você ganha R$5 de crédito nele. Olha só que bacana, hein? Você não vai ficar fazendo aquele cadastro de 10 minutos para poder ganhar. Você ganha R$5 de crédito no seu bilhete único, um baita presente da Zoom para você, tá bom? Zoom é a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora e em qualquer lugar. No café da manhã, assistindo a novela, assistindo o jogo de futebol. Enfim, você decide o horário. Você nunca mais vai pegar fila para reabastecer de crédito o seu bilhete único, tá legal? Boa. Não perca essa, ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular, cara. Você não sabe como é que se escreve? Eu vou soletrar para você, ó. Z-U-U-M. Z-U-U-M. M de mano no final, tá legal? Para saber mais, acesse o site. zoom.com.br/bilhete único. Aí sim. Boa, Manu. É isso aí, é isso aí. Olha, vamos para mais um ouvinte, tá bom? Daqui a pouco tem mais novidades aqui no Estádio 97. Vamos para mais um ouvinte no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento de Acer, construindo com valor. GM Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite. Vamos aqui, mais um ouvinte. Vai tocar o Asdrubal, Domênico. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Tchau. Presta atenção, mano. Essa vinheta pode servir pra vocês a semana que vem também. Tchau, Tiki Wink. Por enquanto é pra tchau. Você. Tchau. Tchau, Gypsy. Tchau. Tchau, Lala. Tchau. Tchau, pô. Tô achando sensacional, velho. Mas, ó, essa tchau, é uma Corinthians! Essa tchau, é uma crítica que eu gostaria de fazer aos pais. Sensacional! Não, tchau, Corinthians! Não deixe seu filho assistir Teletubbies, velho. Por que não? Isso aí é um seriado justamente pra deixar a criança pangona, velho. Peppa Pig é muito mais legal, mas é verdade. Peppa Pig é mais legal. Quem você acha que daqui, assistiu muito Teletubbies? O Mota. O Mota viu muito o Teletubbies. O Mota tem meio jeitinho de ser lesado. Ah, mas com certeza ele não entendeu. Não. Ele pediu pra alguém explicar pra ele. Ele assiste até hoje. Ah, eu já tô rindo muito, vai falar o que quiser, trouxa. Rindo, chupa. Benjamin, o Benjamin falou que semana não é essa outra. O Mano Brown sempre fala nada melhor que um dia após o outro. E manda um abraço aqui pro Matheus, filho do Cadu Cortez, que tá ouvindo você agora. Um abraço pro Matheus, filho do Cadu Cortez, que tá me ouvindo agora. Ô, Sombra, ele não gosta só de você. Só uma. Mentira, gosta sim. Não, pai, só uma pai informação gosta. De utilidade gosta, pública aí. A rodovia dos Bandeirantes agora tá fechada nesse momento, tá? Foi fechado agora há pouco. Por quê? É, ah, porque é pra o Palmeiras e o Corinthians não se encontrar no Hopi Hari. Esses trouxa! Chupa, trouxa! Ai, vai, piada horrível, viu? Vai, chupa, trouxa! Precisar de um cara sem graça, você não serve. Olha, boa, Vieira, boa! Piada horrível! Nós estamos na Libertadores, chuveiro. O cara joga o clima. Eu só falo que tá na Libertadores. O Vieira podia fazer stand-up pra surdo. Quem sabe? Eu só falo com quem tá na Libertadores. Desculpa. Alô? Até daqui a horas, outro. Oi, quem fala? Wilson. Oi, quem? Wilson. Wilson. Olha a bola do náufrago. É o Wilson. E aquele também que fez a musiquinha, né? Wilson. Wilson do quê, Wilson? O capataz. Wilson Fernando da Silva Bueno. Quantos anos, Wilson? 26. E tá tudo bueno ou não? Não muito. Então. Ah, que bom, hein? A chupa aí, trouxa. Não, você furou o olho da RG, velho. 2.6 ele tem coisa aí, mais original. É. Viu o som que aconteceu ontem? Sensacional! Parabéns! Não, isso é sensacional! Trouxa, lá, quis fazer graça. Não, porque tudo bueno é uma coisa clichê manjado. Mas você queria furar o olho da RG, velho. RG é criativo. Apesar do vampiro radiofônico tá aí. Quem é o vampiro? Essa música é sniper americano, velho. Essa música... Fala aí, brother. Chupa aí, Benjamin. Qual que é o bairro, hein? Vila Guilherme. Vila Guilherme é norte, Zona Norte. Eu morei numa através da Chico Pontes. É, aqui perto. Ontem, né? Quebrou a ponta. Tá triste, velho? Tá triste. É? É, um pouco, né, mas... Faz o seguinte. Ai, meu Deus. Então faz o seguinte, vem pro sofá, dali. É, já estamos aí, né? Vamos ver. Já estamos aí. Fora daqui a pouco aí. E hoje pode ter mais um, hein? E hoje pode ter mais um. Você é corintiano, velho? Eu sou corinthians. Para, vai agora. Palmeirense. O Palmeiras também tá fora. Mas agora. Hoje quem tá triste é você. Mas, mano, ele tá triste. Ele tá triste hoje. Chora aí. Vai. O quê? Fala, Igor. O Corinthians vacilou ontem, cara. Tá louco, mano. Teve uma eliminação em casa, cara. É, ó. A dancinha do beijo. Aceitável isso aí. Faz a dancinha aí. Faz a dancinha aí, beija. Ai, a dancinha. Deixa ele aumentar. Cara, é ouvinte, gente. Ouvinte tá falando. Fala, mano. Olha lá. Vamos, vamos. Vai, na modinha, na modinha. Não, eu tô ensaiando uma coreografia. Daqui duas semanas eu vou dançar ela. É. Do jeito diferente. Mas, ô, amigão. Fala aí, mano. A quinta eliminação do Corinthians em casa, hein, velho. Meu Deus, mano. Em um ano meu e pouco. Meu Deus. Roberto, meu Deus! Oh, meu Deus! O Corinthians está colecionando aí duas eliminações do Paulista, duas na Libertadores e uma na Copa do Brasil. Que fase, hein, velho? É, tá. E só para corrigir aí a informação do Vieira. Marcou gol fora de casa no Paulista, na final do Paulista contra o Santos, 2013. Não, é Libertadores, tava falando. Libertadores. Libertadores. Gente, para! 2000 quanto? Em 2013. Ô, Beija! Ô, Beija, Beija, não vai zoar o cara, para! Beija, você é um mau caráter. Ele tem fimose na língua. Eu não ouvi que vocês ficam gritando em cima do outro. Ele falou 2012. Ô, então Wilson, chupa. Não, deixa o Wilson falar. Ele falou 2012, então chupa, Vieira. Tá bom. Deixa o Wilson falar. Ele não falou 2012? Não, foi no ano seguinte. O cara tá ligeiro, mano. Tá ligeiro, Benjamin, seu trouxa. Deixa o Wilson falar. Mas, ô Wilson, a referência aqui era com relação a Libertadores. Mas na Libertadores o Vieira errou também aqui. Eu citei os jogos ali, o Corinthians fez gol contra o 11 Caldas aí também. Ele fez... É, inclusive o Vieira falou também que o Corinthians não tinha marcado aí em vários outros mata-matas também. O Vieira é um idiota. Não, era o Tite o treinador. Não, então, mas na Copa do Brasil, inclusive no Once Caldas ali, o Tite já era o técnico. Olha, o Bá tem razão, o Vieira é um idiota, ele mandou um WhatsApp agora. Na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro também. Mas enfim, cite os outros jogos também do Corinthians que você ia falar aí, mesmo o Vieira tendo dito contrário. Além desse que você já citou, e tem a Recopa também, contra o São Paulo, né? Contra o São Paulo, o Corinthians ganhou no Morumbi, né? Ganhou no Morumbi 2-1. Mas, ô amigão, com relação à eliminação do Corinthians ontem, cara, o que aconteceu para que o Corinthians fosse novamente eliminado em casa contra um adversário, agora tudo bem, mais conceituado do que foi o Guarani ano passado, agora foi o Nacional. Mas o que aconteceu com o Corinthians ontem, amigão? Então, né, na minha visão, assim, o Tite, ele encarou a eliminação do ano passado contra o Guarani, ele encarou que o erro foi ter jogado de igual para igual lá com o Guarani, e por isso tomou de 2-0. Mas daí ele resolveu se fechar lá, segurar o 0-0 e e tudo certo. Sim. Mas pra mim, ele, ano passado, a falha foi a soberba. O Inter achou que ganhava a hora que queria do Guarani lá, e quando o Cássio frangou lá, daí virou azedou o pânico, cara. Né? Sim. Daí... Mas e ontem, cara? A postura do Corinthians, por exemplo, começou o jogo, 4 minutos, 1-0 Nacional. Aí o time entrou meio que em parafuso, tava ali meio atordoado, mas conseguiu se defender bem e não tomou o segundo gol. E o Nacional indo pra cima. O Corinthians, quando conseguiu o empate, cara, o que me surpreendeu foi o fato do Corinthians ter sido um time omisso. Porque quando você consegue um empate num jogo desse, a tendência é que você vá pra cima pra pelo menos tentar a virada já logo nos outros próximos minutos, pra que você possa ir já com a torcida inflamada, o time com psicológico renovado, enfim. O time do Corinthians esperava uma outra postura depois do empate, eu não vi isso. O porquê o Corinthians não atacou o Nacional da forma como deveria depois do empate, cara? É, faltou uma pressão ali mesmo, né? Mas deixa eu fazer um questionamento. Sim. Vocês estão falando por que isso, por que o Corinthians deixa fazer isso e aquilo. O Nacional não fez muito bem o papel dele, a gente não pode tirar aqui o mérito do Nacional. Porque se de uma maneira, antes do jogo a gente já tinha comentado aqui, o Nacional tecnicamente pode não ser um primor. Mas eles fizeram uma marcação muito boa, é um time que não perde dividida, os caras estavam fechadinhos. Mas, ô Sombra, o que eu questionei aqui foi o seguinte... Não é um time que você fala assim, não, pô, pelo contrário. Inclusive, um lixo. Inclusive, eu defendi o empate que o Corinthians conseguiu no Uruguai, justamente por ter dito, falei, o Corinthians Nacional que tá pegando não é o Nacional aqui da Barra Funda, não, vizinho de São Paulo. É o Nacional do Uruguai, um time aí que, se eu não me engano, é o maior participante em Libertadores da América, e eles estão há mais de 20 edições, Sombra, participando todo ano. Eles entram todo ano na Libertadores. São campeões, né, mano? É um time copeiro. Mas é time copeiro, então eu não vejo como se fosse um negócio... Disse, Sombra, não, mas o que eu disse não foi isso. É lógico, é muito bom que vocês saíram, é engraçado. Não, mas vá pro inferno. Mas não é aquela coisa... Não foi eliminado pelo Guarani, entendeu? Sombra, o que eu disse foi o oposto. Eu não tô aqui depreciando o Nacional, pelo contrário. O que eu disse foi o seguinte, o Corinthians, ele tomou o gol muito cedo. E o Nacional, a postura que ele teve, mesmo quando marcou o primeiro gol, foi de atacar o Corinthians pra tentar dar aquele segundo soco e nocautear o adversário. O Corinthians, quando conseguiu o empate, com um momento favorável todo pra ele, a torcida inflamada, o time do Corinthians com o psicológico renovado, aquele psicológico pela sensação de alívio de ter empatado um jogo ali, mesmo quando você diga, ah, mas tomou um gol ali e o resultado ainda não era favorável pro Corinthians, mas quando você consegue um gol, a torcida inflamada, o estádio lotado, jogo inteiro pela frente, o elenco se renova, tá certo? A tendência era que o Corinthians pressionasse o Nacional. É, mas e o você Corinthians, tá falando o Sobral, do time? Não, mas o Corinthians parecia aquele gordinho na briga, tá certo? Porque geralmente quando você dá um soco na cara do adversário, de um cara que você não gosta, a tendência é que você vá pra cima lá e tente nocautear com o segundo soco. O Corinthians parecia aquele gordinho na briga que deu o primeiro soco sem saber o que tava fazendo. Fala, pô, entrou no queixo, o cara balançou. O que que eu faço? Eu vou pra cima, eu me defendo. O Corinthians agiu assim. Agora, eu acho que não foi só o clube, não. Agora, tu não fala que a torcida do Corinthians apoia? Tá aqui, corintiano, produtor do Estádio Universitário, tava ontem lá no jogo, aliás, toda vez que ele vai o time perde. É, tava lá, levou a mãe, etc. Ele falou assim... Bruno? É torcida do Corinthians quietinha, ansiosa, nervosa, não tinha canto, não tinha nada. Não, mas ô Sombra, a torcida do Corinthians ela fez uma baita festa, inclusive até mesmo quando tomou o primeiro gol ali, a torcida não murchou não, cara. Mas ele tava lá no jogo. Então, mas é que tá, pode ser o setor que ele tava, ele tava no setor oeste. Ele falou que você olhava pras pessoas, a cara de medo. Não, mas é que tá, ele tava no setor oeste, a torcida do Corinthians ela tava... só parou quando... Pois é. Quando o André perdeu... O pênalti, daí... Porque aí... mas é que tá, cara. E o time... Eu pensei que todo o torcedor do Corinthians era assim. Inclusive, então, só uma parte. Inclusive começaram a ir embora. Já no final do jogo, o pessoal começou a ir embora. Mas isso também é normal, RG. Até em jogos que o Corinthians tá ganhando, sim. Porque o metrô, ele funciona até um determinado horário lá e é meio complicado. Não, mas você concorda comigo que se o time hoje escreveu muito ganhando, puto da vida, lógico, porque o metrô, realmente, ele fica aberto até mais tarde. Mas diz que depois a conexão para pegar os trens da CPTM fica fechado, os caras são obrigados a dormir na rua. Exatamente. É por isso que muitas vezes, ô Sombra, mesmo quando o Corinthians está ganhando, os torcedores acabam se apressando para poder ir embora justamente por isso, porque ele funciona até determinado horário. Você entra na estação, mas depois você não consegue baldear. Gozado, não adianta ficar o metrô aberto se depois o CPTM ficar fechado. Não, você só beneficia quem precisa só do metrô. Só do metrô. Quem depois tem que se virar, o cara vai dormir na rua. Ah, sim, é em Portugal. Mas, ô amigão, com relação aí a performance do Corinthians, agora não adianta chorar o leite derramado, o Corinthians ele infelizmente se perdeu pelo caminho aí, foi desclassificado da Libertadores, mas agora o Corinthians ele tem o Campeonato Brasileiro pela frente e a Copa do Brasil também, cara. Se você fosse o Tite agora, você acha que o Corinthians precisa de reforços ou com o que tem, dá pra buscar talvez o Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil? Eu também acho, concordo com você que a gente candidato ao título aí com o brasileiro com esse elenco, eu faria as mesmas alterações que você fez, só que mais uma. Qual? O Cássio falhou duas Libertadores seguidas já, né, mano? Mas você achou que o Cássio falhou ontem, cara? Eu não achei, não. Nossa, mano, como tá mal o Cássio, né? É, tá mal mesmo. Todo mundo comenta isso. Tá rebatendo muito pro meio da área, né? Eu te perguntei fora do ar isso aí, né, mano? Mas se vocês pararem pra analisar, os gols que o Cássio sofreu ontem, ele não teve culpa. No primeiro gol, o cara saiu cara a cara com ele, divide a bola e no rebote o cara faz o gol. Tá rebatendo no segundo muito gol, área, mano. Mas aí que tá, RG. Quem falhou na marcação ontem no segundo gol, porque tem torcedores do Corinthians, mas o Cássio rebateu pra frente. Não, no segundo gol ele rebate pro lado. Uhum. A marcação que não chegou, Sombra, devia ter um jogador ali, no caso, lateral direito, o Fagner, ou então o zagueiro, pra fazer o break ali, tá certo? Naquele cara que finalizou de primeira ali, eu não achei que o Cássio falhou, não. Naquela outra Libertadores do ano passado, eu concordo contigo, o Cássio falhou feio no Paraguai, tá certo? Ele comprometeu, mas nesse jogo acho que de ontem, é um baita goleiro. Ele não falhou, não, cara. Agora, mas eu respeito a sua posição, o Walter também é um excelente goleiro. Eu concordo, eu discordo do Mano com relação, e de você com relação a esse time no Campeonato Brasileiro. Esse time que o Corinthians apresentou para a Libertadores, eu disse e continuo defendendo a minha tese. É um time que perdeu qualidade. Todos os jogadores que foram para a China, para azar do Corinthians, ele não teve uma reposição de jogadores que conseguiram suprir essa qualidade. Né? Então ficou essa coisa. Nenhum, né, RG? Então ficou essa coisa. Estava no Campeonato Paulista ganhando e na Libertadores ganhando. Era um time legal, tinha elenco e o cacete a quatro. E o Tite era milagroso. Na hora que perde, mas é um time em formação. O que não tem é qualidade, cara. RG, se você parar pra analisar, a eliminação do Corinthians ano passado, o Corinthians ele perdeu alguns jogadores que eram importantes também. E disseram a mesma coisa, usaram o mesmo argumento. Agora, o brasileiro, o Corinthians ele não vai ter Sheik, o Corinthians ele não vai ter Petros, o Corinthians ele não vai ter Guerreiro, o Fábio Santos. Eram dois, né, mano? Na realidade... Não, os jogadores de peso que o Corinthians tinha perdido. Como assim, RG? Três titulares. Não. Único reserva era o Petros. O Petros era. O único reserva era o Petros. Perdeu o Fábio Santos, que era uma referência na lateral esquerda. Perdeu o ataque titular, que era o Sheik e o Guerreiro. O Sheik e o Guerreiro. Aí quem que veio? Não, mas Wagner é que tá, RG. Não, pera lá. O Wagner Love, gente, não se esqueçam. Era banco no Corinthians, os dois principais jogadores do Corinthians aí que eram, tá certo, no Campeonato Brasileiro, Jadson e Renato Augusto. O Renato Augusto era um jogador que vocês mesmos diziam aqui que era bichado, porque o Corinthians estava recuperando, e o Jadson era um incógnito que veio na transação com o Alexandre Pato. Mas, mano, vamos só para a gente poder dialogar e chegar numa conclusão. Sim. Perdeu os dois atacantes principais. Mas ficou uma base de jogadores que já tinham se superado e mostrado uma qualidade. O que eu estou falando com relação ao time que o Corinthians perdeu agora para a China, esses não... Pô, quantos jogadores o Corinthians perdeu para a China? O Corinthians perdeu seis titulares. Pô, Corinthians perdeu o Gil, ele perdeu o Ralf, ele perdeu o Renato Augusto, o Jadson. Olha, então, perdeu o Malcom, perdeu o Wagner Love. Era um time que pôde se dar ao luxo de perder os atacantes. E agora não teve a mesma reposição altura, velho. Se foi eliminado ano passado com jogadores que foram pra China e foi eliminado agora sem jogadores, o problema é o estádio. Vai pro inferno. O problema é o estádio. Mas vou te falar, o estádio tá zicado, velho. Devolve a arena. O amigão. O entulho do Verdão tá lá. Eu sou um cara que acredita nesse tipo de energia. A zica tá lá. Não é com relação ao entúlio, não. O Corinthians ele deve mandar benzer o estádio, cara. O Corinthians tem que trazer o Papa. Nem que tem que sequestrar o Papa. Mas o Tite não era Deus? Para, o Tite não era Deus. E o semideus? Cadê o semideus? Teve a benção do molusco, bicho. Não vai ter jeito. Cadê o semideus? Tchau, querida. Cadê o semideus? Ele tá acima do Papa, cara. O cara bota a mão em tudo. Não, peraí. É semi, mas não é. Não, peraí. O RG, o Tite ressuscitou um cachorro. Pera lá. Bem que o cachorro morreu ontem. O Tite. Não, pelo contrário. O cachorro zumbi. O Tite, ele trabalha, Sombra, em cima de seres vivos. Certo? Ele ressuscita plantas, animais e pessoas. E romeiros. Em termos de estrutura, tá contratar uma pessoa específica pra fazer o trabalho. Ah, bom! O estádio tá zicado em Wilson. É só um comentário aqui, né? Fala, okay. Bolsonaro. Obrigado pela oportunidade. Agora, meu, você ainda tá todo, primeiro, né? Tchau, querida! Tchau, ó. Segunda. Você tá pela porra, viu, né? que o tal de Centurião cuspiu ontem, né? É, tá parecendo a deputada Jean Willis. É. Né? Outro dia cuspiu. Parecendo o quê? Deputado. A deputada Jean Willis. Deputado, seu louco. É só uma coisa, entendeu? Há uma máxima, né? Que quando usa dinheiro irregular, a coisa não vai pra frente. Né? E o estádio é a mesma coisa. Eu sou a favor de pacificamente. O dinheiro irregular foi injetado na Petralha mama da tua mãe. Falar, tá ok? Viu? A cirurgia de silicone que sua mãe fez. Deputado. Não, eu sou a favor. Respeita, não, é uma medida tranquila, viu, Regina? É. Qual é a medida? De pacificamente jogar uma bomba nuclear naquele lugar. Entendi. É na paz, entendeu? Entendi. Explode inteiro o estádio. Entendi. Entendeu? Explode o Pacaembu, eles vão jogar. Aí acaba a zica. Exatamente. Não vai ter mais zica. Tchau, querida! Ô, Wilson. Opa. Chegou a hora de dar tchau pra você também, viu? Não, tranquilo. Só queria fazer mais uma colocação aí. Fala aí, Wilson. Aí é com moto, hein? Colocação no moto, velho. Vai. Não, aí não. Põe devagar. Então, eu queria saber assim do Benza, que ele sempre fala aí que todos os problemas no estádio estão sempre com organizado, né? Ontem os três se invadiram e não era organizado, né? Eram os caras que estavam ali no Mota não tá, o Benja não tá nem aí, velho. O que você acha disso? Amigo, olha... É, eu que eu conheço. Eu tava vendo o jogo do Atlético. E aí, Benjamin, responde, não vai falar nada pro ouvir. Amigo. Não. Ó, quem cala consente. Benjamin não tem argumento. O Dema. Não. Deixa eu falar. Não, você tava vendo o Galo, o Flamengo e o Corinthians. Aí, amigo, Mas ô Wilson. É culpa do Ganso. Não, amigo. Manda aí seu placar aí. Ô, Benjinha, você também. Manda seu placar aí, ó. Corinthians e Grêmio, dia 15/5. Aí pela abertura do Campeonato Brasileiro. Vou apanhar de novo! Ano passado vocês tomaram um pau, idiota. O melhor, o melhor foi ver o empatou os dois, outro. Nós melhor... tocamos 3-1 em vocês em Porto Alegre, foi um aqui. Aqui vocês foram jantados, o nosso. Olha a cara de choro do cara do Grêmio. 1-1, mal informado. Tá gelado aqui, pelo amor de Deus. Vocês foram espancados aqui. Vocês foram. Ô, mano, o pior foi ver o seu irmão já atualizando aquele joguinho de fantasy da internet hoje. Eu não tenho o que fazer, né? Não tenho o que fazer, é. Mas fala aí, velho. Corinthians e Grêmio. Ele tá lá torcendo com roupinha do Galo. É 2-0 pra nós. Não sou anti, velho. Dois gols do Romero. Não sou anti. A Libertadores pra mim acabou ontem, velho. Não, pra vocês acabou mesmo, é. Viu? Não tenho dúvida. E digo mais, velho. Não teria a menor graça o Mundial aí sem Bayern ou Barcelona contra o Corinthians. Ah, é. Bater em Real Madrid, Manchester City. Ouvinte, você quer na semana que vem na torcida Play Center Corinthians Libertadores? Placenta nem tem mais. Vai deixar você na porta lá. Fica ali na porta. Chorar. Wilson, um abraço pra você. Valeu, um abraço. Até mais. Falou, meu. Obrigado aí pela audiência. Valeu. Valeu, tchau. Replay do estádio. Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? O Corinthians hoje vai mostrar como é que se joga essa competição. Eita. Assistam na Globo e aprendam. Eu vi ano passado. Eu vi ano passado com o Guarani. Assistam como é que se joga a competição. Primeiro com o gato. Este é o ano do macaco, pelo calendário chinês. E o ano do macaco aí, nas entrelinhas, quer dizer que o Corinthians será campeão. Desse ano vai ser campeão invicto da Libertadores de novo. Ah, é o presente escrevendo o futuro, velho. Já aconteceu isso aí em 2012, tá acontecendo novamente em 2016. É isso aí, mano. Ganhamos, mano. Rumo ao título, mano. Espere por nós, Barcelona, velho. Espere por nós. Ei, tá? Calma. Vamos bater na cara aqueles espanhóis lá do Mercosul. Meu time vai pro Japão no final do ano, teu não vai. Peraí, Corinthians e Barcelona, ouso dizer, Benjamin, que o Corinthians ganha, mas ganha por uma diferença mínima. Esse Corinthians de hoje ganha do Barcelona? É, bem trabalhadinho até dezembro, dá pra ganhar. O Barcelona venceu o Atlético de Madrid. O Bayern venceu de 1-0, né, o jogo contra o Benfica. E o Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 2-1. Amanhã teremos aí dois jogos aí, o Werder Bremen contra o Real Madrid. E teremos o Paris Saint-Germain contra o Manchester City. Desses times que eu citei aqui, cara, quem você acha que pode pegar o Corinthians no final do ano no Japão? Ó? Não, Barcelona já era. O Barcelona já correu pra gente, velho. Mas o Real Madrid não correu, o Bayern de Munique não correu. Mas eu quero mesmo, Corinthians e Real. Já pensou Corinthians e Real, Benjamin, no final do ano? Eu quero ver se o Cristiano Ronaldo é tudo isso pra passar pelo Bruno Henrique, verdade. É real e falso. O Deus Tite estará protegendo o Corinthians hoje na arena, assim como os deuses do futebol também. Eu vi o Tite protegendo contra o Aldax. Inclusive, tudo tá me lembrando, Sombra, 2012. Tudo, absolutamente tudo. Por exemplo, o Bayern correu pro Corinthians, o Barcelona correu pro Corinthians. Não, mas é verdade, gente. E eu não vejo ninguém na Libertadores hoje com mais potencial de ser campeão da Libertadores do que o Corinthians. Não vejo. Ei! Eita, nós, que beleza, hein? Muito bem, show de bola esse mano. Só queria fazer duas finais. Ela vai chorar, vai. Ó, a primeira. A produção foi vendida porque pegou frases minhas de 2012. Não! Eita! E outra coisa, a produção foi vendida pra caramba porque o seu Benjamin Bach falou muito mais que eu e puseram uma frase dele. Ele? Benjamin. Ele? Benjamin. Não vem com essa não, porque eu não falei uma vírgula. Ah, você falou sim, eu vi você fuçando aqui pegando. Mas posso falar, faz tempo que eu não vejo um replay tão grande. O Benjamin falou que com esse time ridículo. Tinha coisa, eu não falei time ridículo. Sou eu? Eu tenho medo do Bal. O Bal guardou muita coisa. Eu vi o Benjamin Motinha. Falou, na internet, você acha que eu vou falar Japão. Com esse time ridículo? Eu não vou falar não, nunca falei vou falar. Isso não, senhor. Ridículo é o teu time, o seu nosso cego. Ah, lá, não, ele falou assim, não. Falou, pior falou. Ele falando pra mim, pô, eu vou ter que até o Itaquerão lá. Nobre. O Itaquera, vou até o Itaquera, vai cair, não, aí eu vou voltar de madrugada. Não falei nada disso. Falou, O que eu falo fora do ar, eu falo no ar. O que eu falei é o seguinte, que eu não acreditava que o Corinthians ia se classificar ontem, só isso. A males que vem pro bem. Seus problema, filhos ficaram tristes? Quem perde é a Libertadores. Olha, eu não os vi tristes. Ainda, né? Como muito você triste. Não viu eles ainda? Ah, porque... Você não tá dormindo em casa? Não, o Jimmy, que é o pequeno, separou? Ele dorme você cedo. Tá separado, Benjamin? Ele dorme 8 horas, 8h15. Separou. O Sammy ontem só deixei assistir o primeiro tempo, porque ele acorda às 6h15 da manhã. Crueldade, hein? Mas tem aula, meu. Nossa, velho. Crueldade. Coitado dele. Não dá, ele acorda às 6h15 da manhã, velho. Então é melhor não deixar ele assistir, velho. E ele assistiu o primeiro tempo, tá ótimo. Ô, Sammy, todas as crianças... Você no celular vendo o jogo? Você é... Ô, Sammy, todas as crianças, em todos os lares, sempre os pais deixam ver o jogo até o fim, velho. Tem gol, velho. Gol do Rosário? Gol do Rosário, né? Vai, o babaca. Vai, o trouxa. Peraí, peraí. Eu tô ajudando ainda. Pega o bandeirante. Pega o bandeirante. Tá o Corinthians e o Palmeiras. Calou. Hopi Hari! Juiz! Falou palavrão, Domênico! Domênico, pega um pouco mais aí no sofá, vai vazou! Aí, beija! Chupa, trouxa! Pra Barcelona! Vai, trouxa! O que é que tá acontecendo com o Iniesta cabeça? E gostou do Lula ali, Iniesta cabeça? Cartão amarelo, amarelo! Valeu pela piada, Michel. Vou falar aqui, ó. E posso falar um negócio? Olha, o programa hoje tá impagável hoje, programa. Ô, produção, pega mais um controle remoto aí. Pega mais um controle remoto. Vai, RG! Festa sua! Tem lugar pra mais um, hein? Vamos falar da BV. Vamos falar da BV. Gol do Marco Rubem. Só numa ajuda aí? Pra pagar as contas, não tá fácil, né? É muita conta, é muito dinheiro. Mas olha, ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para você viajar com a família. Pois é, a BV, amigão, ela tá sempre ao seu lado, passa lá. Tatuapé, Lapa, Ipiranga, são mais de 60 lojas em todo o Brasil. É só acessar bvfinanceira.com.br ou ligue 3003-7888. Vou repetir. 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Mas, ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal. E use o crédito de forma consciente, BV. Bons negócios pra você. É isso mesmo. E olha que legal. O que vem por aí? É isso aí, amigo. Resort do Estádio 97. Ah, velhinho. Olha que legal. O resort, você já sabe, vai acontecer de 10 a 12 de junho, não é? Lá no Bourbon Spa Resort, em Atibaia. Meu, inscrições aceleradas, né? As reservas estão aceleradas. Não deixe para a última hora. Faça hoje mesmo a sua reserva. Você pode ligar na Lotus Travel e pode parcelar em 6 vezes no cheque ou no cartão, hein? 6 vezes no cheque ou no cartão. E além de todas as atrações que você já sabe que vão acontecer no resort, tanto para os homens quanto para as mulheres, que é, esse ano é, vai ser muito legal, muitas atividades programadas para as mulheres, né, Motinha? Lógico, não é? A mulher vai para lá, ela quer se divertir também. Opa, aulas de pilates, artesanato, oficina de culinária, né? Mecânica, né? Oficina de slackline. Não, é mecânica, não. Ponto. Oficina de slackline. Eu quero fazer esse slackline. Slackline. Acho que você vai destruir o elástico. Não. Né? Não, o elástico não, vai derrubar a árvore. Ô, besta. Que o Mota, eu tô magrinho, tô o Mota fininho. Na cordinha, o Jotalhão no arame, é, né? Eu tô fininho, velho. O Jotalhão no arame. A fita pro Mota pisar e não estourar, sombra, tem que ser da largura de uma ciclofaixa. Eu tô tão fininho que eu tô dando. Vieira. Gaguejou. Você viu que eu mandei no nosso grupo do WhatsApp ontem o Mota indo pra Itaquera de metrô? Vocês viram o Mota no metrô? Eu vi. É idêntico, velho. É idêntico. Não era igual o Mota? É igual. O cara de camisa verde ainda. Era igual, não era? É. E duas atividades em especial que terão lá. Então temos o stand-up do Rudy Landucci. Exatamente. Que vai ser legal. Olha, a sua chance de assistir já na faixa lá, porque tá dentro do pacote stand-up do Rudy Landucci. Os personagens da rádio. A apresentação dele que custa mais ou menos R$150 o ingresso. Lá você vai poder assistir na boa. Você vai aparecer? Eu vou. Bolsonaro vai falar? Você vai dividir o quarto com o Mota? É, pelo amor de Deus. Né? Eu prefiro dormir na Fernão Dias. Né? Ele não sai vivo. O caminhão passar em cima, eu não quero. Em que sentido? Ele não sai vivo, né? Em que sentido? Vou jogar lá de cima, né? Olha, o Mota, se tivesse no mesmo quarto com ele, ia se agarrar no cara. Para, vai. Nossa. De brincadeira, né? Quero virar padre, velho. Queria respeito. Então, a gente vai ter o stand-up do Rudy Landucci. E uma coincidência, né? Tá programado no domingo, parece que tem Palmeiras e Corinthians, né? E a gente vai ter lá um lugar para o pessoal ver o jogo, para ver Palmeiras e Corinthians. Você, corintiano, vai poder assistir com o Domênico Gato. E você, palmeirense, vai poder assistir com o Mano, não é legal? Olha que ideia, que legal. Olha que show de bola de ideia, não é não? Ah, boa. E o palmeirense, o jogo é no Galinhão, então é mais uma vitória nossa. Não, o Galinhão é a tua casa, sua biscate. Ô, juiz! Sua biscate. Ah, que isso. É que é pontos corridos. Se fosse mata-mata, tava morto. Então, olha, faça já a sua inscrição, ou melhor, faça a sua reserva no resort do Estádio 97. Você pode ligar agora. Parcela lá em 6 vezes, e olha, no quarto com 2 adultos, 2 crianças podem ficar no mesmo quarto e não pagam. Crianças até 12 anos não pagam aí no quarto com 2 adultos. Lembrando, tá bom? Sombra, que esse final de semana também é dia dos namorados, né, velho? Então, lógico. Então, presente legal. O cara vai fazer uma presa com a mulher, né, mano? É, principalmente porque lá, cara, você pode. Lá tem, inclusive, tem um restaurante muito legal onde você pode levar sua namorada, né? Pô, pede um vinho. Opa, tem um restaurante lá, um à la carte reservado lá embaixo, que é maravilhoso, hein? É gourmet, velho. Não é não? Muito bom. É verdade, tá? E como o Benja vai estar lá sozinho, se você tá lá sozinha também, o Benja, a gente vai sortear o Benja pra ser um namorado. Mas você não falou que tá separando? Você tá separando? Você falou que não dormiu em casa, você não vê seus filhos? Não, eu falei que eu não vi ontem porque eles dormem. O Jimmy dorme. Gaguejou! E hoje eu li. Gaguejou! É o desgaste. Desgaste normal, Benja. Desgaste normal. Você fala assim. Não, tem nada disso aí, não. Fala bobagem. Olha como o Benja é fraco de tática. Ele chega e fala assim, ah, de jeito nenhum, que absurdo, Deus me livre. Veja, você fazendo assim, né, você mostra muita dependência dela. É verdade, não, mas eu não tenho a ela pisa na sua cabeça. Não, mas eu não tenho o menor interesse em me separar, muito pelo contrário. Não, mas posso falar, ele 14 tem... anos de casado agora, não, mas deixa tá eu louco. Te mostrar umas no celular, pra você não trocaria. No celular você pode ver, mas não troco não, tá bom. Não, mas posso falar, ele tá certo, não. Porque, velho, sem ela, ele vai morrer, velho. Vai morrer. Morrer de fome. Mas é ela que cansou. A gente quer que aguente isso aí depois. Não, né? Então. É ela que cansou. Tirando ela, ninguém mais aguenta. Acho que ele sabe disso, que é ela que aguenta, foi escolhida. Mas ninguém no mundo vai aguentar. Vocês não estão entendendo, é ela que cansou. Vocês são muito injustos, pô. Porque eu sou um puta cara legal. Nossa. Vou te falar, eu sou um cara legal, uma pessoa do bem. É verdade, um ótimo filho. Aí, tá vendo? Olha, ótimo filho. Olha, até ele tá indo pra cima hoje, hein? Que mais, Carçuguinho? Ah, é, que demais, que demais. E alegria. Então faça lá sua reserva, 2896-4665. E vamos fazer uma brincadeira, Bá? Vamos. O primeiro hoje que fechar o pacote do resort... Vai ganhar um selinho do Domênico. Ah, isso pode. Isso é, mas é quem fechar, né? Tá bom. Isso é quem fechar, não precisa nem ser o primeiro. Agora, pra aquele que fechar e for o primeiro hoje, vai ganhar, a partir de agora, vai ganhar uma inscrição pro segundo torneio Energy Poker. Ó. Vai ganhar uma inscrição pro segundo torneio Energy Poker. Prêmio, hein, tá bom? Olha que legal, então você gosta de pôquer, quer unir o útil ao agradável? Você fechando o pacote do resort, você ganha uma inscrição pro torneio Energy Poker, o segundo torneio Energy Poker que vai acontecer em junho. Legal, hein, velho? Puta prêmio, hein, velho? É pra bombar, liga lá. Ô, Yakuza, vai lá. 2896-4665. Agora, o Mano vai falar de Bozano. Na sequência, tem ouvintes no momento sem parar, hein, Mano? Opa, vamos lá, Sombra. Bozano, você já sabe, né? Tem jeito de garoto e cuidado de homem. Desde garoto, a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente, cara. Bozano foi até Metrópolis para capturar a essência do Superman e depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso para criar uma baita novidade, hein? Os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman. Ambos com 72 horas de proteção. A porrada no vilão da transpiração e no mau cheiro. Por exemplo, o Vieira, ele tem cheiro de corpo exumado. Bate-cata. Então depois que ele passou a utilizar Bozano, agora ele tá cheirosinho, cheirosinho. É verdade. Bozano Superman Vieira traz uma fragrância versátil e refrescante para você enfrentar as batalhas do dia a dia. E Bozano Batman é forte e marcante para você conquistar a noite. E esses dois desodorantes vêm em um kit exclusivo que marca a batalha do século, hein? Inclusive invadiu as principais salas de cinema de todo o Brasil. E além disso, você pode ter o seu kit exclusivo com os dois desodorantes, mais um par de ingressos para assistir esse baita filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça. E tem mais um baita presentão, hein? Um conjunto de shots dos heróis, cara. Tem o Batman, Superman, Lanterna Verde, o Flash. É muito legal pra você tomar aquela tequila, aquela pinguinha. É legal demais. Basta ligar aqui no Estádio 97 e dizer o seguinte. Proteção e diversão? Só com Bozano. Anotou a frase essa aqui, ó. Proteção e diversão? Só com Bozano. Invencível como Superman ou estratégico como Batman? O importante é estar sempre preparado para qualquer batalha. Escolha o seu lado. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Então vamos lá, agora é a hora do momento sem parar. Só, três só, ouvintes na... que foi? Só, quem só rapidinho antes do momento, só para fazer uma pergunta. Ô, Casão, você gostaria de levar a tocha? É, com certeza, já comprei uma seda resistente. Tá o quê? Que isso? Ué, é verdade que a querida teria falado, vamos ter uma boa Copa? Não. Ou é... Acho que não, aí também... É boato. Não ouvi isso. Não, uma boa Olimpíada, né? Não. A querida falou, falou sobre a Olimpíada. Ela falou que morriam os índios por falta de assistência técnica. Assistência técnica? É. Então tá. Não, querida. Ficou um pouco pior. Me parece que era uma das melhores Olimpíadas, né? Pior que eu tô começando a achar que ela vai fazer a maior falta, velho. E 52% das mulheres são mulheres. Essas ideias. Você viu essa? 52% das mulheres são mulheres. 52% das mulheres são mulheres. É bela pesquisa essa, hein? E vocês vêm reclamar que o Mota tá no ar, gente? O Mota tem tudo pra ser presidente, velho. Eu seria um ótimo presidente. Ah, seria. Opa! Ô, deputado Bolsonaro, seria um ótimo presidente, Bolsonaro? Esse rapaz aqui? De Cuba, de repente, podia deixar você lá com o carro velho, né? Enfiar um charuto na sua orelha, tá ok? Seria um ótimo presidente. Agora, ô, deputado, supondo que realmente o Mota seja eleito presidente do Brasil. Seja! Não existe seja. É seja. É burro demais. Não existe seja. Isso aqui eu vou falar um negócio pra você, deputado. Olha, mas supondo que ele ganhe, o que o senhor faria? Ah, eu acho que, por exemplo, a dona Dilma tem que botar ele como sucessor, né? Para as pessoas verem que tem coisa pior que ela, tá ok? Vai ser uma boa referência. Mas tem coisa pior, vamos ver que vai entrar por aí. O deputado Aeroílis, você apoia o Mota? Vocês são todos fascistas, todos vocês, eu tô ouvindo. É falta de respeito vocês botarem homossexual representando aqui com essa merda aqui desse moto. Que isso? Esse cara não representa homossexual. Olha o cabelo dele, olha como ele se veste. Isso não é homossexual. Isso é falta de respeito com homossexual. Não fala errado, não é burro. Vocês estão fazendo um estereótipo errado. Vocês querem polarizar a merda. Homossexual não é. Mas o deputado Aeroílis, você é um analfabeto político. O deputado, o Mota não é um intelectual. O Mota não é um representante à altura, deputado? Esse rapaz, eu prefiro ver Bolsonaro como presidente do que esse cara. Não, você não falou. Como você cuspiu no Bolsonaro? Esse cara não respeita. Eu faria xixi nesse cara aqui. Nossa, sentado de pé. Ele não respeita. Aí que depende. A sua sorte na vida é ganhar o BBB. Pra poder acertar bem de longe. Esse papel de vítima. Ô deputado. Não, querida! Ô deputado, ô Aeroílis. Não! Vai cuspir o centurião. Ô Aeroílis, mas o Mota, se eu for, ele é o quê, deputado? Ele é um analfabeto. Analfabeto político. Uhum. É você que é o cara. Você que é legal pra caramba. Tá bom, mas vamos pro momento sem parar. Só um minuto. Você me respeita. Você é contra a minoria. É porque você tá resfriado, você passa coriza. Eu não pego em mim. Eu vim da Bahia, eu vim pobre. Mas o Mota é o quê, Aeroílis? Mota é um merda. Isso. Por quê? É um merda. Não, mas não pode é um falar merda. Assim, você tá louco. Ele não representa homossexual. Acho legal isso, né? Legal pra caramba. Tchau, querida! Ah, tô me rachando de rir. Que nojo. Vamos lá, momento sem parar. Três ouvintes na sequência no oferecimento de Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Ainda bem que o São Paulo vai ser um cara esse ano. Ai, meu Deus do céu, alô? Alô? Me fala. É o Paulo. Tudo bem, Paulo? Bem, e você, Domênico? Não, Paulo do quê? Paulo César Ribeiro Júnior. Ribeiro Júnior, quantos anos, Paulo? Tenho 29. RG 2.9 hoje. Hoje não, foi ontem, Dudu. Como assim ontem? Só Paulo nos caras, velho. Só Paulo nos caras. Sensacional! Sensacional, salvou. Trocadilho! Ih, lá vem o puxador. Hoje é tudo 10, é hoje. O jogador tá feliz, hoje é tudo 10. O jogador tá feliz. Todo mundo tá feliz. O jogador tá em êxtase. E quem quer ouvir mais uma vez a musiquinha aí, em homenagem ao Corinthians, a eliminação, aguarda. Daqui a pouco ainda tem, viu? É. Pessoal que entra no turno das 7 pro estádio, daqui a pouquinho. E qual que é o bairro aí, velho? Ó, avisa pro Benji aí. Não é São Paulo. Amigo. É o interior de São Paulo. Ele deu dica em tudo, Benjamin. Mas aonde é? São José. Quase gol do Grêmio aqui, ó. Eu que eu não conheço. Jardim São José. Eu não... Gente, aqui tem 500 caras falando mesmo. É Jardim São José, mas ele falou que é interior de São Paulo. Pô, mas não mesmo, é São Paulo. Mas mesmo no interior de São Paulo, Jardim São José, que eu conheço, tem vários. Mas, por exemplo, tem um amigo meu que mora aí em Campinas, não sei se é o mesmo. Não é, beijo, não quero saber. Então, mas tem. Tem. Tem terras de São José em Itu. Tem, São José não dá, velho. É vários, eu sou um bagulho de quê? Se você pegar o cotovelo. Ah, aí, suou! Pega o cotovelo, velho. Nossa, suou na cara. O cotovelo é ortopedista. Aonde? Poá. Poá. Pega o camelo, Poá. Pega o cotovelo. Já foi pra Poá, velho? Já porque eu trabalhava em Ferrari de Vasconcelos, que era encostado. Pertinho. Poá, meu, como você é mentiroso, hein? Poá, idoso. Qual que é o time aí, brother? Hoje eu tô triste. Aí, chupa aí. Não, mas eu tô triste porque eu queria ganhar das galinhadas e tirar eles da Libertadores. Tricolor! Ah, tricolor! Fala, ô, esmagador de linguiça. Fica aí, mano. Aí. Esse cara tá triste, velho. Tá triste por quê? Queria arrumar um namorado, é, vai te catar. Não é minha turma que tá pondo coisa na internet, não, no Face, esmaga linguiça. Ah, você não esmagou nunca, é. Mas eu não fico divulgando. Que parâmetro é você pra falar? Ué, mas eu não fico divulgando, não, como serve a torcida aí. Você nunca a torcida aí que fica divulgando? É, mas ele não banca ali machão. Eu não fico bancando machão, não, que fica machão. Bancando que é machão e sentando na calabresa. Não. Ô deputado. E não fala da calabresa. Clebinho é aí, ó, tô mandando notícia. Ela é concorrente do Rude. Ô deputado, qualquer um dos dois. Ah, eu acho. Não, posso falar eu? Eu acho que esse rapaz aqui, ele mastiga a linguiça de Catupiry, tá ok? Qual rapaz? Eu vou falar o nome desse rapaz que ele não me respeita. Não, sai pra lá. Paulo, se tivesse. Pera aí, isso, meu. Se tiver um saco de catupiry e um moto num penhasco, você salva quem? Olha, eu adoro catupiry, né? Eu gosto de pizza. É, eu salvo o saco, com certeza, que tem mais utilidade, né? Eu pego o saco. Para aí, Tomé. Confronto contra um time que, no começo do torneio, pelo menos, era considerado o brasileiro mais forte, o Galo. E aí, exatamente, rapaz, equilíbrio total, você vê favoritismo, como que você vê esse confronto? É assim, Sombra, eu acho que o São Paulo vai passar e vai ser difícil, muito difícil. Eu já tenho até os placares aqui, se vocês quiserem anotar e jogar no bolão aí, pode jogar, ter certeza. Ah, já passa, fez placar, velho? Passa aí, então, vai, vamos lá. Primeiro jogo, São Paulo, 1-0. 1-0. Nossa. 1-0. É, mas 1-0 no Morumbi. Mas é vitória, né? Porto. 2-1 pro Galo. É, aí passa o São Paulo, né? Sim, vai ser apertado, mas a gente vai passar com certeza. Tá, agora, lá no Galo, qual jogador, o que, que você vê lá no Galo que é, por exemplo, complicador pro São Paulo? Por exemplo, no São Paulo, por exemplo, podem falar, ó, o Calleri é um cara complicado, o Ganso com as assistências, os passes, né? Tem os seus pontos fortes. E no Galo? Eu acho que o Prato, ele vai fazer bastante diferença. O Prato joga muito e também eu gosto bastante da lateral direito, Marcos Rocha. Marcos Rocha e o Prato são os pontos fortes. Marcos Rocha e o Prato. Tá certo. Ó, eu sei que, cara, vai ser bem embaçado, hein? Dois jogos bem embaçados. Mas eu acho que se o São Paulo não tiver um resultado positivo... E aí você considera como positivo? Positivo é a vitória. 2-1 é positivo. Sim, mas a vitória. Nesse caso, a vitória, Vieira. Eu entendo que... Pênalti pro Rosário, hein? Pênalti pro Rosário Central? É, não foi. A cara de choro desse trouxa. Tchau, querida! Ô, Domênico, eu acho que positivo, no caso, por se tratar um jogo muito complicado... Mesmo tomando gol, Sombra? Sim, é a vitória. Eu entendo que... Porque, cara, a gente não tá falando de São Paulo e Figueirense, tá falando de São Paulo e Atlético. Entendeu? Agora, ô, Paulo, acho que a sétima... Já fomos eliminados 7 vezes seguidas por brasileiros aí, olha. Fomos eliminados pelo Galo, por Fluminense, eliminado pelo Grêmio, pelo Inter, né? Teve Cruzeiro, já falei. Ou seja, foi umas 7 eliminações para times brasileiros. Seguidas, se eu não me engano. Uma hora isso tem que parar, você acha que é agora? Tabus são feitos para ser quebrados. Então, com certeza... Vai sobrar pro mineiro comedor de queijo aí, não tem jeito. O pai do Domênico, que é um cara que é fã do futebol e um grande torcedor do futebol paulista, ele sempre fala o seguinte, ó. Tem gol. Quanto mais tempo... Tem gol? Gol do Rosário? 2-0, Rosário. Vai ser 5 hoje. Vai ser 5. E o cara mostrou como é que se deve bater um pênalti. E o técnico do Rosário é o Tony da Lua, velho. Ô, Tinho! Mas, ó, Paulo... Oi. Pai Domênico tem uma tese. Quanto mais tempo um time tá sem ganhar numa situação, mais próximo da primeira vitória. Eu também tenho esse pensamento. Acho que o Centu vai fazer falta? Porque o Centu com certeza vai ser punido. Ele vai fazer falta se o Calleri não puder jogar e o Kardec... Veja bem, olha, o Centurion, cara, eu não posso nem dizer que vai fazer falta, porque eu sou dos caras que sempre falou que ele atrapalha, a bola atrapalha... Tava ele. Bem na mínima de 100 jogos, hein? A pena deve ser... Então, gente, baseado no último jogo, ok... No jogo lá de semana passada. Ele fez um jogaço. É, o que o São Paulo não pode é perder o Calleri. Isso também é. Não pode perder o Calleri, porque o Kardec tá mal. Eu não sei o que aconteceu. Kardec tá lento, tá fora de sintonia. Tá estranho o Kardec, viu, Paulo? Então, cara, eu acho o seguinte: o Kardec, na verdade, na minha humilde opinião, eu acho que o Kardec nunca nem entrou no time de São Paulo, de verdade. Porque ele, pra mim, na minha opinião, ele não joga bem. Ele é um jogador que vai empurrando, ele teve passagem boa pelo Santos e, na minha opinião, foi só. Ah, ele foi bem no Palmeiras. Também, mas ele foi bem no São Paulo. Eu não confiei nele muito, não. Quando ele chegou, bem no São Paulo. O problema é depois que teve Ele chegou bem. Depois da contusão... Sabe aquele cara que você não bota uma confiança? É o Kardec que não me passa confiança alguma. Bom, sei lá, eu tenho opinião contrária. Só acho que ele tá mal. Ele se contundiu no São Paulo. E aí depois na volta é que ficou, ele não teve uma sequência, é esse que prejudicou. Paulo, grande abraço. Mesmo, o que não dá, só para concluir, é o Denis. O Denis, entre meus amigos lá do serviço lá, eu sempre fui um defensor dele, e ele tinha que entrar e para mostrar porque que ele estava na reserva do Rogério Ceni. Só que agora ele está entrando, cara, ele não está cumprindo com o papel. A camisa pesa, ainda mais a do São Paulo. Então é o seguinte, tá na hora do Paton ver isso daí e começar a testar pelo menos as outras opções que a gente tem aí. Então acho que não, infelizmente não dá mais. Mas se acertar o time, eu vou te falar, e é por experiência. O São Paulo, quando tinha o Rogério Ceni resolvia, porque o São Paulo vacilava, não, né? Não tinha cobrador de falta, não tinha isso, não tinha aquilo. Aí o Rogério Ceni ia lá e decidia. Agora, se o time, esse time do São Paulo acertar, o Denis vai ser o menos importante. Ah, vai tomar. É, mas o goleiro mas o goleiro que compromete. Ele é um goleiro que compromete. Eu sei, Mota, mas numa sequência normal, o time que toma dois, se fizer 3-4. Mas chega uma hora que não dá, né? Agora, Paulo, acende as velas aí pra ver se o Michel Bastos se recupera da fisgada aí na coxa, porque é importante, hein? É importante. Isso? Tá bom? Sim. Isso, que nojo. Ô, Sombra, deixa eu fazer uma propaganda aí. Fala. A propaganda não, né? O merchanzinho. Merchan. Proteção de diversão é só com Bozano. Você ganha um kit com os dois desodorantes, mais um par de ingressos para assistir o filme Batman e Superman e um conjunto de copos de shot dos heróis, tá bom? Quer dizer, ainda não ganhou. Pra pegar, amigão. Pera aí, ainda não ganhou. A gente vai ver até o término da sua ligação. Paulista 1439 no nono andar. Por que ele não ganhou? A gente vai ver até o final, não sei. Ganhou. Desliga primeiro, eu te falo agora depois que você desliga. Ganhou. Mentira, ganhou sim. Chupa, mano! Agora não ganhou, otário. Acabou de perder o kit, valeu, tá vendo? Um abraço. Valeu, não marca o nome dele não, Bá. Até mais. Tchau, valeu. Vamos lá, segundo ouvinte, no momento sem parar. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Isso aí. Ai, o trenzinho! Tchau! Essa música serve pra mim agora também. Tchau, né? Grêmio. Um abraço pra ele, sempre ligado aqui, né? Sim. Jeová, grande Jeová. Oi, Gel, beijo, me liga. Manda nude. Tchau. Eu vou viajar. Domênico, arranja uma poltrona pra mim, hein? Já tá, ó, o sofá. A tua poltrona é a 36. Ô, RG. Cabe mais aí, você viu? É, 36. Sofazão, velho. Conta aí pra gente a história do 36. Ele falou assim, Vieira, me arruma uma poltrona. Eu falei, a tua é 36. Ah. Aí ele mordeu o lábio e apertou o seio. Eu posso ser processado. Alô? É cuzão. Alô? Fala. Consegui, baralho! Ai. Teu nome? Eduardo Costa de Oliveira. Eduardo Costa é um cantor sertanejo também. É, cantor sertanejo. Canta uma música do Eduardo Costa. Me apaixonei. O cara mandou mesmo, velho. Chupa, bem. O Benjamin não esperava, velho. O César Menotti e Fabiano também regravaram essa música. E ó, o show do César Menotti e Fabiano é muito louco também. Quem que você gosta mais, mano? Eu gosto Jorge Matheus. César Menotti e Fabiano. Eu gosto, ó, Jorge Matheus, Henrique Juliano e César Menotti e Fabiano. Aquele Jaca, aquele cake você lá, velho. Você gosta mais de qual, Dodô? Você gosta mais de qual, Dodô? Fica você aí, então. A nossa rádio não tá... A razão social não é de fora do Brasil, Sombra? O melhor é Wesley e Safadão. Ô, meu velho, quantos anos? Oi, Dodô. Quantos anos você tem? 29. Completado dia 30, agora já deu. Eu que eu conheço? Não, calma. Mas não é idade, eu tô... Mas você não é igual aquele time de ontem, não, né? Que se encosta e toma umas porradas, não, né? Ah, sensacional! Eu não entendi. Não, Costa é o nome dele, seu burro. Jegue. E o bairro aí, irmão? Vamos lá, veja. É Vila Primavera, conhece? É Primavera, te amo! Ô, Tim Maia, eu papel higiênico também. É Primavera, te amo! É Primavera, pô, mas olha, te amo! Tá bom, já deu, Tim. Se é o que eu conheço, que tem mais. Meu amor! Tem um na Zona Leste. Aquela que é um pouco pra frente do Jardim Zona Inverno, Leste. É? Drago esse toba. Meu, Eduardo Costa. É Zona Leste? Zona Leste, isso mesmo. Falei. Perto do Sapopema. Drago esse toba. Para lidar. E o time, velhinho? Puta, cara, tô triste, meu. Sim! Vem pro sofá. Pô, mano. Vem pro sofá, velho. Mano, nosso time perdeu ontem, mano. Que time? Ajuda. Ah, o meu time perdeu. O São Paulo e o seu chupa, mano. Zé Ruela. Acha que vai cair na sua, né, o trouxa. Ah, trouxa não. Mané. Chupa, mano. 16 anos na janela aqui, Paquito. Vai chorar hoje, né? Mané, eu não, quem tá chorando é o Vieira, esse Zé Ruela aqui, ó, trouxa. Mas você tá chorando também. Ah, ele já chorou ontem. E o mortal, hein, velho? Ô, mano, eu gostei da reprise aí. A música. Mas peraí, a replay? Ali, ó, a produção foi não, tendenciosa. Não, da produção aí que você falou no começo do ano. É o replay. Barcelona, mas é que tá. Isso, replay, replay. Não, mas aí que tá. A produção foi tendenciosa. Barcelona não dava pro Corinthians. Ela pensou várias frases que eu disse em 2012. Ah, para, mano. Daí foi tudo esse ano. Não foi. Você tá louco. Sabe que não foi, Motinho. E da musiquinha, você gostou? Ah, a musiquinha é top. Eu ouvi mais de 10 vezes hoje. Mandei pra todo mundo da minha lista. Isso prova que você é um vagabundo que não faz nada da vida. Ah, juiz. Tá com o tempo ocioso, hein, rapaz? Não trabalha, não. Também, tá feliz, velho. Hoje eu tô de folga. Hoje eu vou jogar um poker. É mesmo? Ah, você faz o quê? Eu sou motorista do Uber. Ah, velho, tomara que um taxista quebre seu carro. Não, vai quebrar não, quebra não. Vai quebrar o meu Uber. Tô brincando. Você acabou de chamar o Vieira de filho disso daqui no ar. Eu não chamei no ar, não. Chamou sim. Não, peraí. O idiota que me chamou de burro. Não, ô Sobra, por favor, eu pediria a você um pouco de isenção. Eu não falei no ar. Os microfones aqui estavam cortados. Eu não falei no ar. Eu falei no microfone. Não, mas não foi no microfone. Vai ter jaca, cacete. Vai, senão não vai dar tempo pra colocar a música de novo. Isso vazou no ar. Eu quero encarecidamente pedir desculpas ao ouvinte. Então, se você começar a acha que o... regra aqui... deixa eu falar do São Paulo. Você não vai pedir desculpa? Não. Deixa eu resumir rapidamente a situação. Eduardo, nós estamos aí bem ligeirinhos aí na participação. É um momento sem parar, como tem que ser, não é mesmo? Certo. Tem favorito para a próxima parte do campeonato? São Paulo, Galo? Faça uma previsão aí dos dois jogos. Sinceramente, tá indefinido. Eu acho que são dois bons times. Sem clubismo, é lógico, mas vou torcer pro meu tricolor, é lógico. Entendi. Vou torcer também pro Centurion parar de fazer agadas. É, mas não adianta mais. O Centurion, não adianta torcer pra parar, porque possivelmente a Libertadores, mesmo que São Paulo vá até a final, talvez ele não jogue mais. Ele vai tomar um gancho. É, o gancho previsto é de 6 partidas, cara. Entendeu? É de 6 partidas. Daí o seu palpite. E tirar esse goleirinho ruim, né, meu? Que é isso. É, rapaz, aí eu não sei. Estamos sofrendo com o goleiro. Realmente eu não sei se o Balsa. Eu concordo, ele é fraco, mas eu não sei se o Balsa vai ser o cara que vai chegar e vai meter ele no banco, não. Mas. Tem que tirar o Denis, urgente. O Renan Ribeiro, inclusive, ele tem aí um passado no Galo, né? Um cara que sabe como é jogar lá no Horto e tal. Veio do Galo, o Renan Ribeiro, né? Talvez fosse aí um indicado, mas quem sabe. Eduardo, grande abraço pra você. Deixa o seu palpite pro próximo jogo aí, São Paulo e Galo. 2-0 São Paulo aqui dentro. Beleza. Deixa eu fazer um merchan? Faça. Proteção e diversão só com Bozano. Ganhou o kit Bozano, que beleza, hein? Tem na HDI? Não. Tem na HDI? Não. Vou mandar um amo ela. Então manda. É pra Mariana, minha namorada. Boa, é hoje, hein, Mariana? Tá ouvindo? É, hoje é dia de espaguete no molho. Show de bola. Então tá bom, cara. Valeu, pessoal. Valeu, cara. Obrigado aí, até mais. Até mais, grande abraço. Falou, até mais, obrigado, tchau. Vamos lá, terceiro ouvinte, momento sem parar aqui no Estádio 97. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Vieira. Alô. Tchau. Alô. E fala. Anderson Fernando Souza Araújo. E quantos anos, hein, Anderson? Anderson. Eu tenho 33. Ah, não fala que é a idade de Cristo. Nem eu que é a idade do médico, cara. Do medo do meu pai. Meu pai. Tá bom, e o RG3.3, legal? Ah, Anderson por aí, vejo todo mundo triste hoje. Boa, RG. 10. Ah, todo mundo triste. Parabéns. Anderson, meio desligado. Anderson. Meio desligado, eu nem sinto os meus pés no chão. Mutantes. Marisa Monte. Vai, Domingo. Não é Marisa Monte. Não. Gravou também. Não é Marisa Monte. Marisa gravou. Não, mas é um absurdo ela ter gravado, mas isso é Mutantes. O Marisa é ótimo, você tá louco? Vai falar mal da Marisa Monte? Não, eu falei mal, mas ótimo não. Não. Você falou não, absurdo? Não, porque gravar Mutantes ela é um absurdo. Quem é melhor, Mutantes ou Pitch? Nossa, tá de brincadeira, né? Colocar na mesma frase. Aí não dá. Mas teve uma banda de forró que regravou e ficou bom também. Outra vergonha, hein? Verdade, foi o Fala Manso, foi o Rastapé. Você já tinha que ser processado. Não, fala aí, ô. Jabá, jabá, vai ter jabá. Ô, velho, jabá, não, time. Só um minuto, só um minuto. Jabá dos caras. Gente. Qual que é o bairro aí, irmão? Ó, vamos ver o seu, Dom da minha seta. Ligou. Eu que eu conheço. Santo André. Ah, eu ouvi. ABC. Não, eu ouvi. Santo André. Eu não ouvi. Aí vá, aí vá. Que é isso, velho? Jardim Santo André. Jardim Santo André. Ah, mas Jardim Santo André que eu conheço é Zona Leste. Tá certo, tá certo. E o time, que irmão? Peço, né? Bom. Bem. Não preciso falar nada, eu liguei pra falar só com o Sombra e com o Mota. Boa, só fala quem tem Libertadores, quem tá lá na Libertadores. Quem é tri? Quem tá disputando Tetra? Põe o Tetra, pode pôr o Tetra já aí. Quem tá disputando Tetra? Só isso. Olha! Chupa todo mundo! Ah, meu Deus! Não! Porque vai! Primeira fase! Primeira fase! Eu acho que pode cair na primeira fase! Vai pegar o River, grupo do River! Deixa eu falar, anota aí, viu, produção? Não. Só quem é Libertadores. Quem tá na Libertadores, fica na sua aí, ó. Fica na janela aí. Não adianta tá. Fica na janela aí, ó. Você tá pra fora da balada, você não pode falar. Fala com ele, Mota. E aí, tricolor? Chupa, trouxa. Você acha que depois que a gente passar pelo Galo, a gente vai pegar quem? É belo comentário, hein? O Galo vai ser o seguinte, meu. Vai ser difícil pra caramba. Mas se o São Paulo jogar 50% do que jogou contra o Toluca aqui, a gente já passou pelo Galo também, né? Pô, vocês estão assim, né? Caramba, Chupa mundo. 50%. Porque o que jogou... Já fazia mais ou menos uns 10 anos que eu não vi o São Paulo jogar desse jeito. Só pode acontecer uma tragédia se o Chamagol fizer besteira. Se o Chamagol fizer besteira, aí eu acho que é o único lugar que compromete no São Paulo é o Chamagol. Esse jogo será quando? Ainda não tá definido ainda. Na semana que vem? Ainda não tá definido. Não tá definido? O dia. Pode ser terça, pode ser quinta. Michel Bastos joga. Agora ainda não sabe. É dúvida. Tem resultado? Não, ainda não. É dúvida. Resultado pra você, vai, placar. Pro primeiro e pro segundo jogo, vai. Primeiro, 3-1. É. Segundo, 2-0 lá. Que eles vão ficar desesperados e a gente vai bater neles lá. É isso aí. Então tá bom, amigo. Galera, tem cheiro do gol. Grande abraço pra você, obrigado pela audiência, tá bom? Falou, o Denis chama gol, o galera tem cheiro momento do gol. Sem parar, três ouvintes na sequência. Você já notou como às vezes basta um adesivo pra começar uma revolução? Por exemplo, vejam que representou o adesivo Paz e Amor pra liberdade de uma geração, ou o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile, hein? Fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem tá revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por este adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, tá esperando para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar. Troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97, também oferecimento de impermeabilizantes Recubre Blast. Máxima proteção para toda a sua casa. Pizza Hut. E você, o que tá achando da semana? A minha? Tá ótima. O dia, então? Melhor ainda. Tá irresistível. Uma semana irresistível Pizza Hut. A cada semana, 50% de desconto num sabor de pizza grande ou super fatia. É isso mesmo. 50% de desconto na pizza grande ou super fatia. Não é brincadeira. 50% de desconto na pizza grande ou na super fatia. Uma semana tão irresistível que você não vai parar de repetir como eu. É muito barato, muito gostoso e muito Hut. Dessa vez, o sabor é brasileiro, hein? É só ficar atento e ver as lojas participantes pelo site pizzahut.com.br/sp. Que tal aproveitar agora mesmo? Acesse o site, descubra a loja participante mais próxima de você e aproveite. E para fechar, vou repetir mais uma vez. Semana irresistível Pizza Hut. 50% de desconto na pizza grande e super fatia. Só Pizza Hut. É Pizza Hut. O pessoal tá pedindo, o pessoal quer música. Música no ar. Se liga só, MC lascou e MC fudeu. Olha o abatidão. Eliminadão 2000. Estádio 97. Solta o som aí na condicional. Tá